É comigo mesmo, falamos direto do moderno estádio da Arena da Baixada, aqui em Curitiba. É hoje o dia, Paulinho, explica aí pra galera do Grêmio e para os ouvintes da Bandeirantes o que tem que acontecer, Paulinho. Uma vitória qualquer, vitória por qualquer placar, o Grêmio hoje com vitória sobre o Furacão sai da zona de rebaixamento. O Grêmio tem no momento 22 pontos, se vencer vai a 25 e ultrapassa de vez Bahia, Santos e América, fechando a rodada e o domingo na 15ª posição. É a grande oportunidade diante de um adversário muito difícil. Pó Pelotense, agora também jato seco em aerosol. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Promoção, eu acredito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se e participe. Pensou em energia solar, pensou em Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Vamos então confirmar os times para o jogo de hoje, a ficha técnica sendo repassada, o time do Grêmio, daqui a pouco vem para o gramado, a formação que o Filipão escolhe para buscar uma região que o Grêmio vai ter que começar a habitar. Matheus Dávila, diga aí! Até nós iremos. Fala, Serginho, boa noite pra você, boa noite a todos. Grêmio definido por Felipão hoje, com a repetição da ideia que deu certo diante do Flamengo na rodada passada. Nenhuma alteração, ou seja, 34 para Chapecó, 35 Wanderson, 44 Juan, 26 Rodrigues e 13 Rafinha. O meio campo abre com Thiago Santos, 5, 16 Lucas Silva, 21, Vijaçante, 11, Ferreira, 23, Alisson e 9, Miguel Borja. Esse é o Grêmio informando o Banrisul. Promoção, eu acredito, Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se e participe. Grêmio atrás da felicidade aqui em Curitiba, que tem o bairro Santa Felicidade, de ótimos restaurantes, jogo do rádio, o jogo para você curtir na Bandeirantes. Vamos conferir agora o Furacão, o time do Atlético Paranaense, Dávila. Comandado por Bruno Lazzaroni nesta noite, e o Atlético, focado na Copa Sul-Americana, preserva alguns titulares. Alguns, porque o goleiro é Santos, camisa 1, 27, José Ivaldo, 44, experiente, Thiago Heleno, 37, Lucas Fasson. Meio campo abre com o ala pela direita, 13, Kelvin, 25, Richard, Léo Cittadini é o 18, 8 para Nicolas, 11, Nicão, com 32, ex-Grêmio Pedro Rocha e 79, Renato Kaiser. Esse é o Furacão, o Atlético na informação, Pó Pelotense. Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol. Time do Atlético Paranaense também no papel. Grêmio Atlético Paranaense é o pega aqui na Arena da Baixada, já com o trio de arbitragem no gramado. Vamos agora conferir exatamente quem comanda o jogo em Dávila. O experiente, conhecido, Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro principal do encontro, árbitro do estado de São Paulo. Ele será auxiliado por Marcelo Vangassi e Miguel Caetano Costa. No VAR, hoje, cuidando as telinhas, Rodrigo do Amaral. Esta é a arbitragem na informação Sanar Farmácias. A linha completa de polivitamínicos da Power Corp, ideal para a família toda, você só encontra na Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. César, Cidade Dias, Vinícius Sinotti, a chance pela competência do Grêmio, pelo crescimento da equipe nas últimas 10 rodadas, a chance tão aguardada está colocada aqui em Curitiba. Fala aí, dupla. É isso mesmo. Na verdade, hoje é o dia para confirmar. Nós sabíamos desde o início, quando o Grêmio saísse para esses dois jogos, contra dois rubro-negros, contra a equipe, a forte equipe do Flamengo e também a equipe muito correta, muito bem treinada pelo Altuori, que é o Atlético Paranaense, se sabia que Grêmio nós vamos voltar dos dois jogos. Tinha uma ideia de muita dificuldade. E o Grêmio passou pelo primeiro teste. O Grêmio fez um grande jogo no Maracanã. O Grêmio venceu o Flamengo por 1-0, mostrando muita garra e muita luta. O ambiente de lá para cá melhorou. E hoje nós temos um jogo difícil também, é verdade. Mas um jogo onde o Grêmio precisa confirmar. Luiz Felipe escala o mesmo time, Sinotti. E em cima disso passa a sensação, sim, de que dá para fazer o enfrentamento. De que dá para brigar por uma grande vitória. E aí, Sinotti, incrivelmente, o Grêmio faria 3 jogos no segundo turno e com uma vitória hoje teria 100% de aproveitamento. O velho futebol nos ensinando situações. A grande vitória o Grêmio já fez, que foi contra o Flamengo no Maracanã, que é a vitória de fazer a diferença. Era uma vitória que certamente não estava nas contas do Grêmio, até porque não é normal hoje ir ao Maracanã e ganhar do Flamengo. E o Grêmio sabe bem disso porque já perdeu vários jogos para o Flamengo aí. Então foi lá e ganhou. Quando raríssimas pessoas imaginavam que isso pudesse acontecer, o Grêmio foi e fez a vitória da diferença. Hoje, contra o Atlético do Paraná, é um jogo que lá no início, quando fizeram a previsão, era um jogo vencível, né? O empate é um resultado normal na Arena da Baixada, é normal, né? Mas o Grêmio pode chegar e vencer. E encontra um adversário que está interessado no título da Sul-Americana, que dá vaga direta na Libertadores, e não está errado o Atlético, porque ele sabe que no Brasileirão cair não vai cair, campeão também não será. Então o Atlético ele está priorizando a Sul-Americana. O Grêmio não tem nada a ver com isso, o Atlético coloca um time misto, e o Grêmio coloca, como disse bem o César, o time que o Filipão achou e vem repetindo. O momento do Grêmio, que eu temo apenas, é pela ansiedade de fazer o resultado o mais rápido possível. Mas tem amplas condições de vencer. Não pode facilitar, não pode oferecer ao Atlético aquilo que ele vai querer certamente, que é o espaço para contra-atacar em velocidade, já que esse piso da Arena da Baixada é um piso muito rápido, Sérgio Boas. Beleza, Sinotti, beleza, Cidade, vamos juntos. Pensou em energia solar, pensou em Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Todo de branco, o time do Grêmio vem para o gramado aqui da Arena da Baixada em Curitiba. Vamos agora com Paulo Pires na Central Bandeirantes do Esporte, com o histórico do confronto, Paulinho. Começou a ser disputado esse duelo em março de 1937, quando o Grêmio goleou o Furacão por 7-2. Na nova Arena da Baixada, em Curitiba, 8 jogos até hoje. 4 vitórias do Grêmio, 4 vitórias do Atlético. O Grêmio venceu pela última vez no ano passado. Outubro de 2020, o Grêmio foi à Arena, venceu por 2-1. Thiago Heleno contra e Ferreira marcaram os gols da vitória do Grêmio, Boas. Ok, Paulinho Pires trazendo o histórico de Grêmio Atlético Paranaense e os jogos já realizados pelo Campeonato Brasileiro. Diga aí, Paulinho. Há pouco o Inter bateu no Beira-Rio por 2-0, Bahia em Caxias, vitória do Juventude que saiu da zona de rebaixamento, 3-0 para cima do Santos. O Fluminense no Maracanã derrotou o Bragantino por 2-1. Hoje pela manhã tivemos América e Flamengo 1-1. Em seguida, 6h15 começa no Recife, Sport Fortaleza. Encerramento desta rodada, que é a 22ª, acontece ainda hoje, 20h30 da noite em Goiânia, com Atlético e Cuiabá. O abraço do Thiago Santos no Nicão, ali pelo meio campo vai o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro. Diga aí, Paulinho, o Grêmio, se ganhar, você já disse com toda a propriedade, manda para o espaço a zona do rebaixamento. E se empatar, ficará em qual posição? Empatando, ultrapassa o Bahia, vai ficar empatado em pontos com o Bahia, 23-23, os dois com 6 vitórias. Pelo saldo, Grêmio empatando hoje, ultrapassa o Bahia, fechando a rodada e o domingo na 17ª posição. E eu confirmo, se o Grêmio vencer o jogo, vai subir várias posições, vai fechar a rodada em 15º lugar, com 25 pontos na tabela. A turma de cima, Galo é líder, tem 46, Palmeiras 38, Flamengo 35, Fortaleza, Bragantino e Corinthians, os três com 33, o Inter é sétimo com 32 e o Juventude, o 14º, com 26 pontos na tabela. O camisa 10 do seu negócio está à sua espera na Kia Sam Motors. Kia Bongo Turbo Diesel em até 60 vezes sem entrada. Jogadores do Grêmio fizeram a rodinha. Lá está Borja, já com bem próximo da bola, de joelhos. Um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento pelas vítimas do Covid. Grêmio Atlético Paranaense aqui em Curitiba. Hoje foi um dia muito quente na capital paranaense. Temos o teto retrátil do estádio, do Atlético. O estádio está fechado, o que aumenta a sensação térmica. A temperatura média hoje foi de 26 graus com sol aqui, muito sol aqui em Curitiba. Vai movimentar a bola, Borja. A torcida do Grêmio vai contigo, Borja. Começa a partida em Curitiba. Pra cima deles, Grêmio. Lucas Silva faz o lançamento, o sinal da Bandeirantes detonando pra você, 6h15 da tarde. A bola é do time do Atlético Paranaense. Recolhe no setor defensivo, Richard. Richard dominou, recuando a bola para a equipe do Atlético. Está chegando com o goleiro Santos. Santos sai jogando lá pela direita com o Kelvin. Kelvin vem para a equipe do Atlético, faz o lançamento, a bola ficou para Wanderson, que foi de cabeça, tocou pelo meio, vem para Pedro Rocha, já não valia mais nada, irregularidade no lance, aponta a arbitragem Pedro Rocha. Grêmio reencontrando um dos seus heróis na conquista da Copa do Brasil de 2016. Bola dominada pelo Rodrigues. Rodrigues para Juan, cabeça erguida. Zagueiro de personalidade, Juan, fazendo um grande campeonato brasileiro. Lançamento feito pelo Juan, vem na cobertura para o time do Atlético. Camisa número 8 por ali, tirando espaço o jogador Richard. A bola vem no lance, tá saindo, era o Nicolas, já cobrado, arremesso manual para o Grêmio, bola na dividida com Wanderson, Wanderson ganha outro arremesso manual para o tricolor, pela direita o Grêmio no ataque, cobra Wanderson, Wanderson para Juan, Juan está no campo de ataque para o Grêmio, lançamento feito, apareceu cortando para a equipe do Atlético, tirou de cabeça, afastando parcialmente o número 37, Lucas, vem contra-ataque com Kaiser, Kaiser chutou pelo meio, a bola bate nas pernas do Thiago, fica no rebote para Rodrigues, Rodrigues na direita para Wanderson, atendimento para Kaiser, jogador do Atlético Paranaense. Para se manter forte e saudável, adquira já a nova linha de suplementos Power Corp, exclusiva em todas as lojas da Rede Sanar. Vamos então com atendimento para o jogador do Atlético. Talvez a maca entre em campo e aí é para Transul. Adquira o plano de urgência e emergências médica na sua casa a partir de R$ 49,90. Ligue agora para Transul 0800-0090-192. Tudo ok ali com o jogador do Atlético. Pegou a bola o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. A bola é do Grêmio com Wanderson. Pé direito, inverteu mal. Errou Wanderson. Bola para Nicão. Nicão dominou. Sobe cortando a zaga do Grêmio. Vem Thiago Santos, completa. Rafinha na esquerda, dá um chutão, Rafinha. Vai Ferreirinha na disputa de bola lá pelo setor esquerdo, ficou para Nicão. Nicão recuando para Kelvin. Kelvin sai jogando para Thiago Heleno. Thiago Heleno domina, não dá para brincar, como disseram o César e o Sinote. Não dá para brincar. Primeiro tempo de partida, o Grêmio vai empatando com o Atlético Paranaense em Curitiba, 0-0 no momento, o Grêmio fica ainda na zona de rebaixamento, tem que vencer hoje por qualquer placar o Furacão, para que o Grêmio possa, portanto, nesta rodada ainda, sair da zona de rebaixamento. Minutos iniciais de partida, quero a opinião aí do César Cidade Dias e também do Vinícius Sinote sobre esse começo do Grêmio em Curitiba. É, na verdade, Sinote pressiona a equipe do Atlético Paranaense, busca a partir daí uma pressão em cima do Grêmio, mas o Grêmio tá muito bem postado, né? É uma equipe que consegue com tranquilidade jogar defensivamente, não é, Sinotti? É, o Grêmio tem mérito defensivo, né? Isso aí o Filipão sabe fazer como poucos. Armar um sistema defensivo é com ele mesmo. O problema do Luiz Felipe muitas vezes é quando ele tem que tomar iniciativa e fazer jogar pra frente. É um histórico negativo que tem. Mas o atual momento do Grêmio é isso aí, fecha a casinha, né, e joga por uma bola. O Grêmio não pode se expor muito. O Atlético toma a iniciativa, joga em casa, mas o Grêmio até agora está controlando bem o jogo. Controlando bem o jogo nesse momento, primeiro tempo de partida 0-0 entre o Grêmio e o Atlético Paranaense na capital Curitiba. O Grêmio no momento, Paulinho, com um empate, ocupando o César a 17ª posição, tem 23 pontos na tabela, lembrando que precisa vencer a partida. Vencendo o jogo hoje, o Grêmio sai nesta rodada da zona de rebaixamento, César. Paulinho, tu sabe que o jogo passado aí perto de 5 minutos, um pouco antes de 5 minutos, nós vemos um Grêmio com a mesma postura do Grêmio que jogou contra o time do Flamengo. Né? O time fazendo a opção por se defender. E Marcão, tô gostando do que eu tô vendo até agora. 4 minutos do primeiro tempo, 4 minutos da etapa inicial, marcador de 0 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Trabalha o tricolor para o campo de ataque, bola com o Lucas Silva, movimento na altura do círculo central do campo, parte para o campo de frente, a bola fica trabalhada pelo Rodrigues, rola para a rua novamente para o Rodrigues, chama no pé direito, joga pelo alto no comando, bola aberta aqui na ponta direita da proposta, que seria em direção a Wanderson, a bola se perdeu direto pela linha lateral, arremesso cobrado por parte da equipe do Atlético, camisão 8 às costas pelo lado esquerdo do campo de defesa, limpa bem a jogada, Nicolas, trabalhou na perna, que Nota devolveu o lado da área, lateralizou tudo na troca de passes na trama, primeiro tempo 0-0, chuta a bola contra o corpo da marcação tricolor, a bola se perde direto pela linha lateral, Banrisul, o grande banco do sul, grande banco dos gaúchos, abra já sua conta do Banrisul, o banco do consignado rápido e sem complicação, arremesso, arremesso manual pelo lado canhoto do campo de defesa para a equipe do Atlético Paranaense cobrar, 22ª rodada campeonato brasileiro, vale para o Grêmio, vale para o Grêmio a vitória, vale para o Grêmio sair da zona do rebaixamento, arremesso numa movimentada, sabe, para cortar de cabeça Lucas Silva, retoma o tricolor, bola rebatida, volta aqui no campo de defesa para o Grêmio, já está tocada a bola no entanto, por parte do Atlético Paranaense, que chega pelo setor da ponta esquerda, bola com ele, o Ratinho botou na boca, ligou, pintou o cabeceio de peixinho, tá na bola, a bola se perdeu, quer escanteio, o jogador do Atlético, na verdade, queria pretestar uma penalidade máxima, talvez seja isso, Dávila. É, na verdade... Talvez seja isso, Marcão. A tentativa, ela veio pelo lado direito, saiu direto pela linha de fundo. Renato Kaiser fica na bronca, 0-0 o placar. Na verdade, Sinotti, é sempre importante referir também que um jogador como o Kaiser joga centralizado em meio à defesa do Grêmio e tem na bola aérea a sua principal característica. O Atlético, já se sabe, não vai tentar buscar a força e a velocidade em cima dos zagueiros do Grêmio, e sim a bola aérea. Na primeira oportunidade que teve, o Kaiser já conseguiu, não é, Sinotti? O Kaiser é goleador, né? Um jogador que tem um bom cabeceio, um jogador de arremate forte também. E o Atlético tem no Nicão, né, o grande articulador, o grande homem que tem que cuidar, é um jogador inteligente, faz bem o facão. Léo Cittadini também é bom jogador. Pedro Rocha tem velocidade. Embora seja um time com todos os titulares, é muito perigoso esse time do Atlético Paranaense. Conosco, Rádio Chamamento FM de Campinas do Sul, Rádio Membuí de Santa Maria, Cidade Cultura, Coração do Rio Grande, Rádio Imigrantes, Turvo Santa Catarina, Foz dos Arrozais, arremesso normal pelo setor da ponta direita, campo de ataque para a equipe do Grêmio, olhar, escanteio pro Grêmio aqui pela ponta direita, Wanderson rola a bola com o Ferreirinha, na trama, na fita, falinha de fundo, botou Ferreirinha na boca do gol, sobe, corta a zaga, bola viva, sobe pelo Aldo, brinca Alisson, tenta de cabeça, borra, abandona a meta, agarra firme o goleiro Santos para o Atlético Paranaense. Paranaense, Dávila. Pelo lado do Grêmio, Marcão, tentativa mais uma vez, mas é o Grêmio com a bola no campo de ataque. Com o Lucas Silva, cutuca a bola na altura do círculo central do campo. Bola já está aqui no campo de defesa novamente. Lança a jogada, Juan, abrindo para Wanderson. Wanderson pelo setor da ponta direita, volta a bola aqui atrás. Traduz o jogo um pouco mais atrás para Rodrigues. Rodrigues, círculo central do campo. Lucas Silva busca a Vija Sante novamente com o Lucas Silva. Ele protege das costas para o seu marcador. Devolve a bola para o goleiro. Rasga forte para o campo de ataque. Chapecó, bola rebatida. Vem para o campo de frente o Atlético. Chega aqui pelo setor da ponta esquerda. Pedro Rocha, jogador do Grêmio. Pedro Rocha lateralizou. Vai chegar ali linha de fundo, chegou cruzando, camisa 8, Nicolas botou na boca do gol, corta, Rafinha, tem escanteio com o Nicão pelo setor da ponta direita do campo de ataque. Você confere comigo, 7 minutos e 40 segundos de um primeiro tempo, etapa inicial, marcador de 0 a 0. No final da partida, vamos eleger o craque do jogo, craque do jogo, craque Trilegal, faz a sua vida muito mais Trilegal. Correu, partiu pra bola, Nicão, cobrança de escanteio, botou na boca do gol, pintou o cabeceio, e a bola se perde direto pela linha de fundo. Na cabeçada do Fação, linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio. Diga aí, Matheus Dávila. De novo, chegada por cima da equipe do Atlético Paranaense, Marcão. O Grêmio tenta fechar os espaços, o Atlético chega por cima, linha de fundo, 0-0 o placar, e o goleiro Gabriel Chapecó, na tranquilidade, vai para a cobrança. Sanar, farmácias onde tem saúde, tem Sanar. Não há região do Rio Grande do Sul onde não venhamos a contar com ao menos uma loja da rede Sanar. Chapecó, rasga firme, forte, pé direito, câmbio de ataque, sobe, mete a cabeça, Borja tenta servir pelo setor da ponta esquerda, Ferreirinha para si, perdeu direto pela linha lateral. Lateral para o Atlético, para não se cobrar. Movimentação pelo Kelvin, à frente da cozinha do paneleiro do campo de defesa, fica para Thiago Heleno, capitão, capitão Thiago Heleno, vigoroso zagueiro atleticano, limpa pela intermediária, pelo lado direito do campo, tenta sair para o campo de ataque o Atlético, Rivaldo busca o lançamento, vem pro corte, tira lá de trás a defesa do Grêmio com o Juan, na bola rebatida, sobra aqui pelo setor da ponta esquerda, enquadra o corpo, Nicolas avança lateralizando no passe rasteiro por baixo, forte na ponta esquerda, faz a proteção, Wanderson fica pro goleiro Chapecó. 9 minutos do primeiro tempo, 9 da etapa inicial, no final da partida tem craque do jogo, tem defesa do jogo, tem lance do jogo, produtos da equipe de esportes da Bandeirantes, no FM 94,9, Bandeirantes da Band News, FM 99,3, Bandeirantes, toda a grande rede, Bandeirantes Sul de rádios, Suzuki São Motors, a sua concessionária Suzuki, duas rodas em Porto Alegre, a Suzuki, intermediária na linha que delimita o gramado pelo lado do canhoto, bola forçada um pouco mais à frente, chega para brigar Pedro Rocha, não bate, rebate, tá pedindo bola, pedindo e recebendo Pedro Rocha, redonda para Nicolas, chega a linha de fundo pelo setor da ponta esquerda contra a marcação, adversária do Rafinha, roçou por último no campo do Rafinha, escanteio, escanteio, Dávila, para a equipe do Atlético pela ponta esquerda. Pelos lados, é isso que está fazendo o Furacão, chegando agora pelo lado esquerdo, a tentativa de cruzamento, porque tinha Renato Kaiser no miolo da área, escanteio, vai o Atlético. Sérgio Boas. É contigo, Serginho. Cobrança de escanteio para o Atlético aqui pelo setor da ponta esquerda, posicionado Nicão para botar na boca do gol, marcador de 0 a 0. Nicão botou na boca do gol, cabeceou Thiago Heleno no segundo pau, Borja subiu para dividir. Escanteio vai ter o Atlético de novo pela ponta esquerda. Desvio no sistema defensivo e o Borja auxiliando na marcação das jogadas, mais uma vez pelo lado esquerdo, chega o Furacão. Cobrança de escanteio para o Atlético, correu, partiu para a bola, Nicão botou na boca do gol, Chapecó dá um murro nela para tirar, sobe Rafinha, briga contra a marcação, no bate e rebate, a bola fica nos pés do Nicão, tentou forçar por Nicolas pela ponta esquerda, houve o desvio do Rafinha, lateral ponta esquerda, ataque é para a equipe do Atlético Paranaense cobrar. Você confere comigo, 11 minutos do primeiro tempo, 11 minutos etapa inicial, promoção eu acredito, Banrisul, Mastercard fazem acontecer, cadastre-se, participe. Olha a bola viajando na boca do gol, cortando de cabeça, Rodrigues retomando Rafinha aqui pela intermediária, à frente da cozinha do paneleiro, fica preso na marcação adversária, foi desarmado, chega com força, chega o Kelvin pelo setor da ponta direita, limpou, vai bater, aperta a canhota, traduziu por baixo, Pedro Rocha, quem que chega, batendo no centro do gol, agarra firme Chapecó, o chute que veio de longa distância, Dávila. De muito longe, Marcão, de muito, mas muito longe, fraco, tranquilo para Gabriel Chapecó fazendo a defesa. O Grêmio vai pro jogo, 0-0, informando o Banrisul. Papelotense, há mais de 100 anos o Papelotense é pura tradição, a tradição da qualidade, do carinho, do respeito e da confiança, cuidando de você, da sua família e da família brasileira. Aqui é Bandeirantes, FM 94,9, Bandeirantes, Band News, FM 99,3, Bandeirantes, toda a grande rede, Bandeirantes, Sul de Rádios, Bandeirantes do canal, do YouTube, RS, partiu do canal, arroba Esporte RS. A bola está parada, o jogo é parado aqui pelo setor da meia esquerda. O jogo está parado pela meia esquerda do campo de ataque, é falta que Lucas Silva vai bater para o Grêmio, marcador é de 0-0. Alô, Paulo Pires, Suzuki Samoa, a sua concessionária Suzuki, duas rodas de Porto Alegre, a vitória por si só basta para o Grêmio diante do Furacão sair da zona do rebaixamento, Paulinho. Basta sim, no momento com o empate, o Grêmio tem 23 pontos na tabela, vencendo vai a 25, ultrapassa de vez Santos e América Mineiro, fechando a rodada na 15ª posição, portanto o Grêmio joga por qualquer vitória em Curitiba. Suzuki. Suzuki, seu motor, a sua concessionária Suzuki, duas rodas em Porto Alegre. A bola é trabalhada pelo Fashion. Fashion devolve a bola para o goleiro. Santos trabalha como se for um livre à frente da cozinha do paneiro do campo de defesa. Limpa pelo lado direito do campo com Ivaldo. Ivaldo vai servindo, vai cutucando a bola aqui na frente. A bola rebatida pelo lado canhoto do campo de defesa, rasgando a fronteira que delimita o gramado, partido para o campo de ataque. Lá vem o Atlético Paranaense. O corte, a fita, o breque. A jogada aqui pelo lado canhoto com Fashion. Fashion no círculo central para o capitão Thiago Heleno. Thiago Heleno arrasta a sandália, chama o jogo pelo setor da ponta direita do campo de ataque. Tá chegando pro campo de frente. A bola proposta na inversão da direita para esquerda. Nicolas bateu no peito, trouxe pro terreno, cruzou. Canto direito, baixo, a guerra. Chapecó para o Grêmio, Dávila. É aquela bola perigosa, né, Marcão? Porque ela vai na direção do gol. Gabriel Chapecó é esperto. Apenas protege e faz a defesa firme. É o Furacão 0-0. Atenção você, cidadão gaúcho brasileiro, você graduado ou concursado na Escola da Vila. Atenção para o tempo e o placar do futebol da Bandeirantes. Fac, Fac, Matriães de Construção e Tigre. Alô, seu Wilson, alô, toda a família. Fac, Fac, Matriães de Construção e Tigre. Tigre para toda a obra da rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, em Canoas. Chegamos a 14 minutos. 14 minutos de um primeiro tempo, etapa inicial. Na Arena da Baixada, em Curitiba, 22ª rodada, Campeonato Brasileiro. Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0. A bola também rola na Ilha do Retiro, em Recife. Primeiro tempo, 13 de jogo. Para Sport 0, Fortaleza. Beleza, também 0. De volta a Curitiba, Sérgio Boas. Obrigado, vamos juntos. Tentativa do time do Atlético, corta Wanderson de puxeta para o Grêmio. A bola foi recuada, vem para Lucas Silva, volta para Wanderson. Vidiaçante também por ali, está saindo. Lateral para o time do Grêmio cobrar. Popelotense, agora também jato seco em aerosol. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Lateral para o time do Grêmio, aqui pelo lado direito, em frente à cabine de número 23 da Rádio Bandeirantes. Na cobrança, Wanderson para o arremesso manual. Felipão passa orientações. Luiz Flávio está por ali, tudo ok, vamos nessa. Wanderson cobra o arremesso manual, vai no calcanhar para ninguém. A bola dada pelo Alisson fica para o time do Atlético pelo meio. Olha o Nicão, Nicão faz a manobra, Thiago em cima dele, recua a bola para a equipe do Atlético, domina por ali o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, José Ivaldo, faz a tabela pelo meio, tira a defesa do Grêmio. Uma vitória e o Grêmio sai da zona do rebaixamento. Bola com Rodrigues, Rodrigues entregando para o goleiro Chapecó, a bola apertada, tira Chapecó despachando, volta a bola, de graça para o time do Atlético, bola com Lucas Fasson, pelo lado esquerdo, puxou, vem da ponta para o meio, entregou Pedro Rocha, marcado em cima pelo Thiago, lá vai Pedro Rocha, tabelinha feita, chegando o Atlético, Nicolas, Nicão, ajeitou Nicão, abertura para o cruzamento do Kelvin, encaixe, não tem para ninguém com Chapecó, Dávila. Tentativa, Serginho, tentativa sim, e o Chapecó muito seguro, né, muito tranquilo na jogada do Atlético Paranaense, a defesa é do Grêmio e a informação é de Sanar Farmácias. Toda a repercussão da rodada depois no prorrogação com o gigante do Vale, Marcos Couto. Thiago Santos entregando pela meia para Ferreirinha, vai embora Ferreirinha, acelerando, olhando a parceria, descolou Borja pelo centro do ataque. Borja recua a bola para Rafinha, Rafinha dominou, os dois se embolaram por lá, Rafinha entregou a bola, queima daí Ferreira, foi... O Grêmio no momento ocupando a 17ª posição na tabela. Tem 23 pontos. O tricolor gaúcho, se vencer hoje, o Grêmio vai fechar a rodada fora da zona de rebaixamento. Grêmio, Marcos Couto. Chegamos a 16 minutos deste que é o primeiro tempo. 16 do primeiro tempo, etapa inicial, marcador de 0 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Ok, confirmando o Marcos Couto, o Grêmio ocupa no momento a posição de número 17 no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupando a posição de 17º, cada 23 pontos na tabela, tem que vencer hoje para escapar do rebaixamento. Com qualquer vitória, o Grêmio sai hoje da zona de rebaixamento, Marcão. Legal, Paulinho, 17 do primeiro tempo, 17 da etapa inicial, 22ª rodada, Campeonato Brasileiro. O marcador é de 0 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense. Paranaense. Suzuki São Motors, é sua concessionária Suzuki, duas rodas em Porto Alegre. Trilegal, faz a sua vida muito mais Trilegal. Popilotense, há mais de 100 anos é pura tradição. A tradição da qualidade, do carinho e do respeito, cuidando de você, da sua família e da família brasileira. Chega o Grêmio, meia esquerda. Ajeitaram a bola para a pancada forte do Vigia 7. Bate, rebate, sobra a bola em direção a ele. Camisa 5, as costas, Thiago Santos abriu com o Wanderson. Wanderson pela ponta direita. No zirigue do Telecoteco, bola com o Baco, círculo central do campo, bola para Juan. Este para Rodrigues. Espetou por baixo, a bola é tricolor. O Grêmio chega com o Rafinha, para Lucas Silva, para Ferreirinha, no drible, no mano a mano, no face to face, contra a marcação do Nicão. Pedalou, abriu com o passe, buscou no ponto futuro, cruzou por baixo. Vem pro corte, afasta, tira a defesa. Busca Nicão, junta a bandeira de escanteio, dá combate. Ferreirinha sobra a bola pelo lado direito do campo. A bola volta a ser trabalhada por parte da equipe do Atlético. Zé Ivaldo bate pro campo de ataque direto pela linha lateral. Arremesso, cobra o Grêmio pela ponta esquerda no campo de ataque. Banrisul pensou no banco dos gaúchos, pensou no Banrisul. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se, participe. Aqui é Bandeirantes, mano. No FM 94,9 da Band News, FM 99,3. Com todas as emissoras que compõem a grande rede Band 7 Sul de Rádios. Alô, Rádio Minuano. Chamando Atlântico Sul, chamando Atlântico Sul em Rio Grande, Rádio Minuano. Rádio Guaçu, Toledo, Paraná. Cristal Barbeleiro, Paraná. Rádio Super Condá em Chapecó. Bola rifada pelo círculo central. Pedro Rocha perdeu. Agradeceu. Botou na frente Juan Rodrigues. Era o Rodrigues quem batia fraquinho o pé direito. Matheus Dávila, essa bola se perdeu. A direita do gol, a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o goleiro Santos cobrar para o Atlético Paranaense, Dávila. Não venhamos, Marcão. Nenhum perigo, né? Nenhum perigo para o goleiro Santos, que apenas observou a trajetória da bola sem pretensão nenhuma. O chute 0-0. O placar, a informação é de Popelotense. Popelotense, há mais de 100 anos o Popelotense é pura tradição. A tradição da qualidade, do carinho, do respeito e da confiança, cuidando de você, da sua família e da família brasileira. Santos rasga forte para o campo de ataque, tenta buscar a bola. Nicão encosta, Rafinha estufa o peito, corta a bola direto pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Atlético Paranaense cobrar. É Atlético pelo lado direito do campo de defesa. Bola movimentada aqui à frente da cozinha do paneleiro do campo de defesa por parte do Fasson. Fasson encosta pelo setor da intermediária com o Richard. Volta para Thiago Heleno, pedido aberto. Nicolas pelo lado canhoto do campo. A bola, na verdade, está chegando para o Zé Ivaldo. Ele rasga a fronteira aqui do limite do gramado. Parte para o campo de ataque, bate firme e forte. Inverteu da esquerda para a direita, pelo Berto. Corta de cabeça, retoma a bola. Ferreirinha protege Rafinha. Chega para dar um bico nela. Um bicão do Rodrigues, ganha elevação. Agora se perde direto, linha lateral. Arremesso para a equipe do Atlético Paranaense cobrar. E o Atlético trabalha. E trabalha Marcão. Na ponta pelo setor da meia direita. A bola que fica com Abner. Retorna na linha aqui do limite do gramado. Partiu para o campo de ataque. Sérgio Moaz é contigo. Vamos nessa então, vamos no duplex, mas estamos indo muito bem. Vamos nessa, Marcão, falta em cima do Borja. Falta para o time do Grêmio cobrar, falta cometido no Borja, que vem auxiliar aqui no campo de defesa do Tricolor. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Bola com Rodrigues, Rodrigues domina pelo campo de defesa do Grêmio. Rodrigues para Ferreirinha, Ferreirinha apertado na marcação, a bola foi recuada, ficou para Juan. Juan domina próximo ao grande círculo do gramado, faz a abertura para Rafinha. Rafinha domina para o time do Grêmio, bola com Rafinha, tentou o lançamento, acabou forçando a jogada por ali. O time do Grêmio com Vidia Sante, lateral para o time do Atlético Paranaense. É lateral para o Atlético, cobrar pela esquerda, bem na linha divisória do gramado. Vem para a cobrança do arremesso manual do time do Atlético. Na cobrança por ali, já cobrou o arremesso Nicolas. Nicolas tentou à frente o passe, Wanderson vinha na cobertura, foi derrubado, falta em cima dele. Uma vitória e o Grêmio hoje sai da zona do rebaixamento. Só uma mísera vitória, um mísero gol, e garantir o resultado de 3 pontos aqui na Arena da Baixada. Pensou em energia solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluz.com.br, solicite um orçamento e economize já. Vamos lá, Chapecó. Chapecó vem para uma cobrança de falta para o time do Grêmio ao lado da grande área. 0 a 0 aqui na Arena da Baixada. Teremos o intervalo Band, comando Marcos Couto, que também está comigo aqui na parceria de Grêmio Atlético Paranaense. Já cobrado pelo Chapecó, Chapecó tentando Borja, corta a defesa do Atlético, subiu por ali o Richard no meio do caminho, vem bola pelo alto, melhor para o time do Atlético. A bola se oferece na esquerda, já dominada pelo Furacão com Lucas Fasson. Lucas Fasson para Thiago Heleno, o veterano, velho Thiago Heleno, com história no Atlético. Bola para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo entregando para Kelvin. É o esquema 3-5-2 do Atlético. Lançamento feito pela direita, matou no peitoral, matou na caixa. O Nicão tentou no calcanhar, a bola bate em cima do zagueiro do Grêmio. Saía na cobertura Rodrigues. Lateral cobrado para o time do Atlético. Vem o Atlético transando a bola pela meia direita. Tem posse de bola o time do Furacão. Bola aberta pelo setor esquerdo. Vem para Nicolas, Nicolas para Cittadini. Vai na antecipação o Wanderson. Acabou entrando afoito na jogada. Ficou para o time do Atlético com Nicolas. Nicolas toca a bola para Cittadini. Troca passes o time do Atlético. Abertura feita lá pelo lado direito. Olha o Atlético. Tirou o Ferreirinha do lugar. Vem para Kelvin. Cruzamento feito. Buscou o Kaiser. Cortou a defesa do Grêmio. Volta para o Atlético. Levantamento feito com perigo. Sobe Juan. Meteu o Melão na bola e tirou. Pega o rebote o time gremista. Vai pegar Alisson. Rebote. Escapuliu a bola do Vidiaçante. Mesmo assim caiu para Wanderson, que chuta para o campo de ataque. De graça para Thiago Heleno. A bola fica de posse do time do Atlético Paranaense. 23 jogados. 0 a 0. Lançamento feito. Bola às costas. Tiro de meta. No futebol da Bandeirantes é hora de se ligar no tempo e no placar. Tá ligado aí? Então aperta o botão. A Arena da Baixada em Curitiba, 23 minutos e 40 do primeiro tempo. Atlético Paranaense Grêmio 0 a 0, Paulinho. Na Série A, 22 de jogo, o primeiro tempo para Sport Fortaleza 0 a 0. Na B, o Cruzeiro perdeu em casa para o CSA de virada por 2 a 1 e Rafael Sobis foi expulso. Como é bom te ouvir, Paulinho. Quer construir ou reformar? Vá na FAC Materiais de Construção. Bola com Thiago Heleno. Thiago Heleno entregando a bola pelo setor esquerdo para Lucas Fasson. Lucas Fasson mais aberto aqui, o camisa número 8, Nicolas. Nicolas tentando o passe à frente. Sai da área, o Juan caiu. A bola está saindo lateral para o time do Atlético. Bem próximo à bandeira de escanteio, tem arremesso manual o Furacão. Vem para a cobrança o camisa de número 8, Nicolas. Nicolas vai cobrar o arremesso manual para que do Atlético, cobrou Nicolas para o Kaiser, ajeitou no peito para o Nicolas, pé canhoto na bola, tentou atravessar a jogada para Kaiser, a bola ficou para Wanderson, com categoria para Lucas Silva, sai jogando, rifa, a bola ficou para o Atlético, acabou rifando Lucas Silva, agora tem lateral o time do Grêmio. Cidade, Sinote, na escuta, 0-0 até aqui. E um 0-0 de um jogo difícil, onde o Atlético Paranaense com velocidade pelos lados traz sim problemas para o Grêmio, e o Grêmio começa a montar o seu contra-ataque. Eu estou gostando, Sinote, do Ferreira. O Ferreira está endiabrado hoje. Acho que vai ser por aí, Sinote. Está jogando bem o Ferreirinha, está conseguindo aquele corredor interessante pelo lado esquerdo. O Grêmio defensivamente está bem montado. Tá? O Atlético não tem criado oportunidades, está bem montado. Aliás, ninguém criou nada no jogo ainda, né? Nem o Atlético, nem o Grêmio. Em termos de chance de gol, clara, nada. O meu grande problema que eu vejo no Grêmio, César, é que o Grêmio não cria nada pelo meio, porque o Grêmio não tem nenhum jogador de criação no meio campo. Nem Lucas, nem Thiago, nem Vidiaçante tem criatividade. Então, se o Grêmio não criar pelas laterais, o Borja vai morrer de fome, porque a bola pelo meio ela não chega. Mas daqui a pouco ele vai te surpreender. Cidade, Sinote. Ei, Sérgio, não vai demorar muito e o Borja vai guardar, Sérgio. Vamos lá, guarda aqui, Borja no estádio do Atlético Paranaense, te consagra de novo. Bola com o goleiro do Atlético Santos, sai jogando fora da grande área. A bola foi recuada, voltou para ele. Está lá o goleiro Santos do Atlético, Borja fica espiando de longe. Dá um chutão para o campo de ataque, buscando o Kaiser. Olha a bola perigosa, tem que sair. Olha o Rodrigues da puxeta atirando. Do Kaiser que vinha pelo meio, já cobrado o lateral, lá vem Furacão, tentava Pedro Rocha, não consegue nada a bola do Grêmio, bola com Wanderson dominou, foi derrubado, foi chutado por trás pelo camisa número 8, diga lá. Falta cometida pelo Nicolas, é para o time do Grêmio. Bola com o Lucas Silva para Alisson. Alisson com o pé direito, inverteu tudo lá para o Ferreirinha. Cortou Kelvin, olha o perigo, olha o contra-ataque do Atlético, é perigoso. Bola com o Nicão para Kelvin, vai cruzar, credo. Cruzou muito mal de tornozelo, volta para a escolinha lá do Caju, meu garoto. Tiro de meta para o Grêmio, sem perigo, hein, Dávila? Sem perigo nenhum, Serginho. A tentativa era do Atlético Paranaense, que aliás tem explorado muito os lados do campo. Vai o Grêmio na cobrança do tiro de meta. Informação é de Banrisul. Boa, Dávila, bola com o Thiago Santos. Thiago Santos entregando para Wanderson. Wanderson domina pelo lado direito para Thiago Santos. Pela faixa central do gramado, rola a bola para Borja, dá um tapinha nela. Era apertado pelo Thiago Heleno quando fazia o pivô. A bola vem para a área do Grêmio. Rodrigues protege meio esquisito para a saída do goleiro Chapecó. 0-0. Um gol, uma vitória aí. Adeus, zona do rebaixamento. Tem muito jogo pela frente. 28 jogados do primeiro tempo. 0-0 é o placar. Bola batida pelo Juan para o campo de frente. Corta para o time do Atlético. Aparecendo por ali o camisa de número 37, o Lucas. Vinha por ali no atalho. Lucas Fasson mandando para fora. Lateral para o Grêmio. Cobrou o Wanderson. O Thiago Santos ali dialoga com o Filipão. Eles tentam se acertar em alguma questão, creio eu, de posicionamento. Bola para o time do Atlético Paranaense. Já cobrado a falta para o Atlético no setor de intermediária. Bola para Nicão. Vai buscar jogo para o Furacão. Nicão recuando para Thiago Heleno. Thiago Heleno domina para o time do Atlético. Thiago Heleno abre para Lucas Fasson pela esquerda. Rompe a linha divisória do gramado. Lá vem Lucas Fasson com o pé canhoto. Domina a bola ainda. Lucas Fasson rola a bola pelo setor de meio campo. Abertura feita na direita. Lá vem Atlético. Recua o Grêmio. Se protege o Grêmio. O Atlético tenta agora com Diebes abrir a defesa do Grêmio. A batida do Thiago Heleno aqui para o lado esquerdo. Domina a bola Lucas. Lucas dominou. O Grêmio se protege muito bem. Guarda alta, Grêmio. Guarda alta sempre, Grêmio. Bola com o time do Atlético. Inversão feita pela meia direita. Olha o Atlético chegando. Vai trabalhando a bola o time paranaense com Zé Ivaldo. Zé Ivaldo está no ataque. Vai chegando o Atlético. Levantamento feito. Alisson desvia para trás. A bola vai saindo aqui pelo lado esquerdo. A proteção é feita. Lateral para o Atlético cobrar. Sanar Farmácias, onde tem saúde. Tem Sanar. Lateral para o Atlético. Vem o número 8, Nicolas, na cobrança. No esquema 3-5-2 do técnico Bruno Lazzaroni, filho do Laza. Inversão feita lá pelo setor direito para a equipe do Atlético. Domina o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo virando na esquerda para o Nicolas. Vai de cabeça, tentou evitar, tentou colocar pelo meio. O Wanderson foi na jogada, só que adiantou muito. O Alisson agora, como se fosse um lateral direito, dá um chutão para o campo de ataque. Thiago Heleno vai na disputa. A bola ficou pelo meio. Vem para Thiago Heleno novamente. Protege no interior do grande círculo. Faz o giro Thiago Heleno. Rola a bola curta. Entregando o Thiago Heleno para Lucas Fasson. Lucas Fasson tentou a frente. Vai o Juan na dividida. Ganhou no primeiro momento. O rebote é do Kaiser. Olha o perigo. Olha o Pedro Rocha. Bateu. Gol do Atlético. Grêmio vacilou. Deu mole. Vacilou o time do Grêmio. E o ex-jogador ídolo de 2016, Pedro Rocha, bateu cruzado com o pé canhoto aos 30 minutos. O Grêmio vai ter que se virar aí nos 30, hein? Deu moleza, deu bobeira total, toma o gol com Pedro Rocha na lei do ex. 1 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Fala aí, Dávila. Num vacilo completo do lado direito do sistema defensivo gremista, apareceu Pedro Rocha. Numa fórmula, Serginho, que os gremistas conhecem bem, porque o Pedro fazia muito isso em Porto Alegre, infiltrando no espaço, no um contra um, contra Wanderson, contra o seu marcador, Pedro Rocha passou com tranquilidade um chute cruzado rasteiro para matar completamente o Chapecó. O Juan tentou fechar a porta e não deu para ele. Um Furacão, 0 Grêmio, César Cidade Dias. É, e o gol acaba punindo o Juan, que vinha bem na partida, acabou perdendo o duelo individual. E o Atlético Paranaense sai na frente, vai dar mais trabalho do que eu imaginei esse note. É, enfiada de bola, né? Dividiu mal o Juan, perdeu e a bola foi enfiada justamente onde ele deveria estar, entre o Wanderson e na posição do Juan. Ele não estava, o Pedro Rocha entrou livre. Olhou quando o Chapecó fechou o ângulo do lado direito, ele bateu cruzado no outro lado, fazendo 1-0 para o Furacão, Paulinho. Primeiro gol do Pedro Rocha no Campeonato Brasileiro, o segundo que ele marca com a camisa do Furacão. Grêmio retorna à 18ª posição, tem 22 pontos na tabela, Boas. Sai lá o time do Atlético de novo, sai de trás o time do Atlético Paranaense, bola com Kelvin, levou da ponta para o meio, entregou aqui para o lado esquerdo para Lucas Fasson, domina o time do Atlético, bola com camisa de número 8, Nicolas, Nicolas recebeu, Nicolas para o Pedro Rocha, envolveu o Thiago Santos, corta Wanderson, Wanderson entregando a bola para Vidia Sante para Ferreirinha, Ferreirinha recebeu lá pela ponta, enquanto isso o Borja corre aqui pelo meio, bola para o Vidia Sante, vem pela meia esquerda, toque curto para Ferreirinha, Ferreirinha dominou para a equipe do Grêmio, fez a abertura para Rafinha, puxou para o pé direito Rafinha, Rafinha entregando a bola para Lucas Silva dominou para o Grêmio, Lucas Silva com um toque curto para Thiago Santos, burocrático o time do Grêmio neste momento, bola com Wanderson, Wanderson recebeu, larga a bola curta para Alisson, Alisson devolvendo para Wanderson, Wanderson chamando para o jogo, todo o Atlético está atrás, o Grêmio tenta se projetar à frente, bola dominada pelo tricolor lá pelo lado esquerdo, lá vai Ferreirinha, jogada individual, vamos Ferreirinha, passou pelo primeiro, foi puxado, é falta nele, arruma a falta Ferreirinha, foi puxado pelo jogador do Atlético Paranaense e é falta da boa, hein, ô Dávila? É da boa, Serginho, o Ferreira é aquele cara chato, né, ele cisca, chama o jogo pra si, acabou levando a carga, a falta foi marcada, é a chance do Grêmio na bola parada. É, e vem o Wanderson, vamos lá Wanderson, solta uma varada pro gol e te consagra aqui na arena Wanderson, igual aquela bola do Morumbi que tu te lembras muito bem Wanderson. Wanderson posicionado para cobrança para o time do Grêmio também por ali, Rafinha numa resenha, era só resenha, essa é do Wanderson, Wanderson ajeitando para cobrança para o time do Grêmio, ele pode botar na grande área ou tentar para o gol, 2 na formação de barreira, 1-0 para o Atlético, o Grêmio buscando o empate, bateu Wanderson para o gol, segura Santos, e não teve peito de madeira, ficou com ela o goleiro do Atlético, Matheus. O Santos é aquele goleiro confiável, né, Serginho? Ele é bom goleiro, tem trajetória já no Atlético e a gente tem que destacar, o Wanderson, ele tem treinado muito bola parada, viu? A gente teve uma conversa aí com o Wanderson na entrevista coletiva e ele tem destacado isso, tá trabalhando. O sonho dele é a Europa e foi citado por Tite. Será que ele vai pro Catar, Serginho? É uma grande possibilidade, o garoto é bom de bola, o garoto tá crescendo, cabeça no lugar, é bom futebol, Paulinho Pires informando. Tem gol no Recife, é gol do Fortaleza, Fortaleza 1, Sport 0, Fortaleza com a vitória, assume a terceira posição, tem 36 pontos, ultrapassando o Flamengo. Suzuki Sam Motors, a sua concessionária Suzuki, 2 rodas, 1-0 para o Furacão, tem muito jogo pela frente, chegamos à marca de 35 no primeiro tempo, bola com o zagueiro Juan, Juan entregando para Rodrigues, Rodrigues pelo meio, ó, é muito, não dá para enfeitar aí não, não dá para enfeitar, uma bomba pro gol pela linha de fundo, Rafinha foi enfeitar, agora reclama, bate palmas, pede para se acordar, mas quem vacilou foi ele, hein, Dávila? Dormiu no ponto, Serginho. O Rafinha, ele pede mobilização, afinal de contas está 1-0 Atlético Paranaense. O Grêmio já começa a jogar contra o relógio na informação Banrisul. Grêmio está dorminhoco, o que está faltando em Sinote? Eu acho que falta algum jogador mais, com característica mais ofensiva no meio. E outra coisa, né? É, tu já achou o Alisson aí no jogo? Não, eu não achei. Ah, eu não, só uma vez. É, então, tá na hora de botar alguém com um pouquinho mais de apetite ofensivo. O Grêmio não pode ficar o tempo inteiro, só marcando o time do Atlético do Paraná. O Grêmio tem que jogar um pouquinho, tem que dizer a que veio. E o jogo ficou. Olha o Atlético chegando pela linha de fundo, cabeceio quase. O Kaiser guarda no canto direito do Chapecó, se bem que estava bem protegido ali pelo goleiro gremista Cidade. O jogo fica perigoso neste momento para o Grêmio, Sérgio. O Grêmio precisa tá tendo um pouco de dificuldade na transição, já perdeu algumas bolas, já permitiu que o adversário pudesse ter outras chances para ampliar o placar. Agora é hora de tentar passar um pouco o tempo, para sentar um pouco a poeira e a partir daí o Grêmio tentar algo no jogo. O jogo ficou muito perigoso a partir do gol de Pedro Rocha. Agora um lance, a bola viria para o Kaiser concluir. A sorte que vinha por ali no meio do caminho, salvando o Lucas Silva. 1 a 0 para o Atlético Paranaense, nos aproximando dos 37 minutos jogados no primeiro tempo aqui em Curitiba. Já cobrada a falta lá pela esquerda, tem bola o time do Grêmio, bola com Ferreirinha. Ferreirinha para Lucas Silva, fecha a triangulação para Rafinha. Rafinha chama para o jogo o Juan, que se apresenta. Lá vem Juan, gesticula com o braço esquerdo. Juan, Juan para Vidiasante, para Juan. O time do Atlético coloca 3 jogadores agora na frente a fazer a marcação. Ficou a bola para Chapecó. O Kaiser vai em cima dele. Chapecó faz a abertura para Rodrigues. Rodrigues para Rafinha. Rafinha domina para a equipe do Grêmio. Rafinha recuando a bola para Rodrigues. Pé canhoto, faz o lançamento. Vem bola pelo alto. Subiu Borja em branco. Ele reclama de falta. Volta a bola para ele. Vamos lá, Borja. Está na hora de se mexer. A bola ficou para Thiago Santos. Para Borja, que está morrendo de fome, como já disse o Sinote. A bola é do time do Atlético para Paranaense. Domina o Atlético com Thiago Heleno, ex-jogador do Filipão no Palmeiras. A bola do time do Atlético dominada pelo Fasson. Fasson para Thiago Heleno. Thiago Heleno pelo lado esquerdo para Zeivaldo, pelo lado direito para Zeivaldo. José Ivaldo se apresentando para o jogo. José Ivaldo para Kelvin. Kelvin recuando a bola para Thiago Heleno. Thiago Heleno recebe para a equipe do Atlético Paranaense. Intervalo é com Marcos Couto, gigante do Vale. Bola pela meia direita para o Nicão, não dominou, a bola saiu, estava apertado na marcação pelo Rafinha. Lateral para o time do Grêmio, quase na risca da linha da divisória do gramado. Lateral já cobrado pelo tricolor. Pela meia esquerda, a bola com o jogador Ferreirinha. Fez a manobra em cima do primeiro, caiu, não houve nada. Segue o jogo, diz a arbitragem. Bola com o goleiro Santos. Sai fora da grande área Santos. Santos para Thiago Heleno. Thiago Heleno entregando a bola no lado esquerdo para Lucas Fasson. Lucas Fasson domina para o Atlético, recua a bola para Thiago Heleno. Thiago Heleno dominou o pé direito, abrindo lá pelo setor direito para o parceiro Zé Ivaldo. Lá vem o senhor José Ivaldo conduzindo para o Atlético. Sofre a falta empurrada por José Ivaldo. Falta apontada pela arbitragem. 39 jogados no primeiro tempo. 1 a 0 para o Furacão em cima do Grêmio. Resultado para quem vinha, que para quem começava a rodada com toda aquela expectativa de fugir da zona do rebaixamento, tem todo o segundo tempo para uma virada. Talvez o Filipão mexa no time. Bola com o Thiago Santos, será? Ficou para Juan, em frente à grande área. Juan, Juan para Wanderson, adianta ali o time do Atlético. Wanderson parte para o lançamento, bola em profundidade. Correu Borja, ganha essa Borja. Aparece antes o Fasson tocando para fora. Lateral para o time do Grêmio cobrar. Vem para o arremesso manual para o Grêmio pelo lado direito, o Alisson. Alisson vai cobrar o arremesso manual para o Grêmio, campo de ataque. Alisson já fez a cobrança, tentou a jogada com Vidiasante, saiu outro lateral. Lateral cobrado, bola com o Wanderson. Wanderson para Juan. Juan entregando para o Rodrigues. Rodrigues vem por dentro, lá vai Rodrigues, leva para o campo de ataque. Rafinha aberto pela esquerda, vai aventurar Rodrigues. Toca no lado esquerdo para Rafinha. Rafinha volta o jogo para Ferreirinha pela meia esquerda. O Atlético está fechado, bola com Thiago Santos. Thiago Santos dominou. Quem vai criar uma para largar para o Borja? Bola do Vidiasante na direita para Wanderson. Cortou para o meio, lá vem o Wanderson. Boa jogada, foi para a tabelinha. Cai o jogador do Grêmio, não houve nada. Voltou a bola para Wanderson em frente à grande área. Não, errou o passe, desperdiça um bom ataque. Errou o Wanderson, só que o Atlético também erra. Vem o Grêmio para a resposta. A bomba de fora da área, muito alto, subiu demais pela linha de fundo. A tentativa do Wanderson pela meia direita pegou muito embaixo dela. Tiro de meta, mas valeu tentar, né, Dávila? Tentou, mas caprichou demais, né, Serginho? Botou muita força e aí a oportunidade gremista que ia nascendo nos pés do Wanderson acaba terminando na linha de fundo. 0 para o Grêmio, 1 para o Atlético Paranaense. Na informação Banrisul, daqui a pouco tem o prorrogação pela Bandeirantes com um dos maiores narradores do Brasil. Marcos Couto vai comandar tudo para você. O Inter passou pelo Bahia. Marco Antônio Pereira na rua aqui pela Bandeirantes. A dupla está em ação. E daqui a pouco vem o Marcos Couto para o intervalo do jogo do Grêmio, que vai perdendo momentaneamente para o Atlético Paranaense por 1 a 0 aqui na Arena da Baixada. Você ligado no futebol da Bandeirantes e Rede Band Sul dos Esportes. Bola com Thiago Heleno. Todo o Brasil, o som da Bandeirantes está espalhado por todo o Brasil. Lançamento feito, a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio. 42 minutos. Você colocaria quem no segundo tempo? Você mexeria no time, Sinote? Mexeria, sim. Colocaria o Douglas Costa e tiraria o Alisson e pode tirar qualquer um dos volantes e botar o Campaz. O Grêmio tem que jogar. O Grêmio não pode ficar acovardado, como está jogando, acovardado, não ataca, né? Esperando que o Atlético Paranaense erre. Quem errou até agora foi o Grêmio e o Atlético está ganhando de 1 a 0. O Grêmio não pode ser tão covarde assim no jogo. Você mexeria a cidade? É, precisa mexer sim. A estratégia dos três volantes não funcionou. O Grêmio acabou sofrendo um gol, é verdade, num erro de posicionamento, mas sofreu o gol e agora precisa tentar reverter. E como se reverte? Mudando a lógica. Neste momento, os três zagueiros não vão dar o resultado. Os três volantes, digo, não vão dar o resultado. O Grêmio precisa mexer. Olha, o Juan está muito enfeitado hoje. Há pouco ele quase errou de novo, hein? Bola com o time do Atlético Paranaense, bola recuada para o goleiro Santos. Domina Santos na sua grande área, 42 minutos e meio. 42 de 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Gol do ex-ídolo Pedro Rocha, um dos jogadores de muita participação, jogador que teve uma atuação fundamental naquela conquista contra o Galo Mineiro de 2016. Bola com o time do Atlético, dominada a bola pelo setor de meio campo com Zé Ivaldo, recuando bem da linha divisória do gramado para o goleiro Santos. Santos domina para o Atlético, sai jogando com Thiago Heleno vem abrindo a bola aqui pelo setor esquerdo, lançamento feito, vai o Wanderson na bola, desajeitado ficou, pegou o rebote aqui pelo lado direito. O Alisson voltou para Wanderson, recua a bola Wanderson para o Juan, que manda lá para o lado esquerdo, cheio de erros na defesa do Grêmio, vem embora Rafinha, vai pelo lado esquerdo evoluindo, fez a abertura para Ferreirinha, dominou Ferreirinha na frente do marcador, na frente do Kelvin, passou pé direito sobre a bola, é obrigado a recuar, recua a bola para Lucas, quem sabe daí vai fazer o lançamento, corta a defesa do Atlético, volta a bola para a equipe do Grêmio pelo meio campo, domina por ali o Rodrigues entregando no interior do grande círculo pela direita para o Juan. Rua para Wanderson. Wanderson tentou colocar no túnel do camisa 8, Lucas. Lá vai Wanderson. Colocou no túnel. Levantamento feito. Pega o goleiro do Atlético Paranaense. Janelinha legal essa aí, hein, Dávila? Pro vídeo ficou bonito, né, Serginho? Colocou entre as pernas, chamou no cruzamento com a perna direita. O problema é que o Santos é muito esperto. Saiu bem do gol e impediu o ataque do Grêmio. Não foi dessa vez que, pelo lado, o Wanderson teve sucesso completo. É, muito bom goleiro Santos, bola com Thiago Heleno domina para o Atlético Paranaense, Thiago Heleno abrindo para José Ivaldo, é a dupla de área, ele joga na verdade com três zagueiros, e esse aqui que está pelo lado esquerdo, Lucas Fasson há pouco levou um drible do Wanderson, a bola foi aberta lá pela direita para José Ivaldo, vai partir Kelvin em velocidade, lançamento feito para Kelvin, protege Ferreirinha, fazendo vai e vem, a bola se perde pela linha de fundo, 45 minutos, primeiro tempo, vai fechar a conta daqui a pouco, Miguel Borja, tocou a bola Miguel Borja para Alisson, Alisson tentando devolução para Borja, que isso, meteu um quibe ali para o Borja, cai agora o Wanderson, falta já cobrada rapidamente para a equipe do Grêmio, sai da ponta, vem para o meio, tenta a jogada, deriva por ali, Wanderson entregando para Thiago Santos, pé canhoto na bola, Thiago Santos tentou para a Ferreirinha, corta a defesa do Atlético, aparece cortando o Zé Ivaldo, fica a bola para o Furacão com Kelvin, para Zé Ivaldo, Zé Ivaldo larga pelo meio para Citadini, Citadini para Richard, Richard para Zé Ivaldo, Zé Ivaldo dominou para a equipe do Atlético, pé direito na bola, olhou a parceria, olha o Nicão, as costas do Rafinha, olha o perigo, cruzamento feito, bate em cima do zagueiro do Grêmio, voltou para Kaiser de cabeça, Pedro Rocha, gol do Atlético, Pedro Rocha de cabeça, 2 a 0, Grêmio errou, Grêmio está errando demais, a defesa do Grêmio dorme aqui em Curitiba, erra, muito preciosismo, bola para a área, é, o Grêmio não quis o Pedro Rocha de volta, cruzamento feito para a grande área, foi de cabeça, tirou totalmente do Chapecó, enchendo a rede do Grêmio. Aos 46, 2 para o Atlético Paranaense, 0-0 para o Grêmio. Termina muito mal o primeiro tempo aqui na Baixada, Dávila. Quanto custa não ser rebaixado? Essa pergunta foi feita pelo presidente, para o presidente Romildo, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. E preço foi a pauta da contratação do Pedro Rocha naquela oportunidade. O Grêmio achou o Pedro caro. E hoje Pedro Rocha caro joga no Atlético Paranaense. E de cabeça, livre no meio da grande área. Só desviou, tirou completamente do goleiro Chapecó. O Juan está procurando o Pedro Rocha até agora. E o placar é de 2 para o time misto do Atlético. 0 para o Grêmio, Vinícius Sinotti. Pois olha, Matheus Dávila, o Grêmio tomou um castigo feio agora no final do primeiro tempo. O Atlético também não jogou tudo isso para fazer 2-0. Agora, chupou bala o Juan de novo, né? Infelizmente, o cruzamento veio da direita. Ele não viu o Pedro Rocha, que nem é um grande cabeceador, antecipou e se abaixou para cabecear, meteu no canto direito do Chapecó, que nada pôde fazer. E agora, César, 2-0, agora o preço ficou caro, hein? Terrível o primeiro tempo do Grêmio, um 2-0 que, olha, o intervalo merece uma reflexão e mudanças importantes no time. O gol poderia ser, até não ser justo para o Atlético, mas o Grêmio não fez nada para ganhar esse jogo, essa que é a verdade, Paulinho. 20º gol que sofre o Grêmio na competição. O Grêmio é 18º, tem 22 pontos. Prorrogação, manda aí Marcão, Marcos Couto, gigante do Vale. 7:02, 20 graus, 6 décimos a temperatura. 22ª rodada, Campeonato Brasileiro, Arena da Baixada em Curitiba. Um primeiro tempo nada bom para o Grêmio, um primeiro tempo do nosso intervalo Bandeirantes, de 2 para o Atlético Paranaense, 0 para o Grêmio, 2 gols marcados por Pedro Rocha. Pedro Rocha até aqui na etapa inicial, o carrasco do Grêmio marcando aos 30 da etapa inicial e aos 46 do segundo tempo. Paulinho, imediatamente, Paulinho, porque afinal de contas estamos todos ainda esperançosos, acreditando na virada do Grêmio. Só a virada para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento. Exatamente, com a derrota parcial, o Grêmio é 18º, tem 22 pontos. Se conquistar o empate, chegaram 2-2 no segundo tempo lá na Arena da Baixada, o Grêmio chega a 23, ultrapassa o Bahia, assumindo a 17ª posição, mas para nesta rodada sair da zona de rebaixamento, só mesmo virando o jogo e vencendo a partida na capital paranaense. Vinícius Sinotti e César Cidade Dias. Vinícius Sinotti e César Cidade Dias. A defesa vazou, errou, falhou, enfeitou. O que que aconteceu nesse primeiro tempo? Olha, no ponto de vista defensivo, já que tu perguntou, olha, o Juan foi muito mal, né? Ele participa, ele tem participação individual nos 2 gols do Atlético. Primeiro ele perde uma dividida pro Pedro Rocha, a bola vai no pé do armador, acho que foi Citadini, ou Kaiser, e o Kaiser enfia a bola justamente onde estaria o Juan, né? Entre o lateral direito, Wanderson, e o zagueiro central, ali estava o Pedro Rocha, entrou, esperou a definição do Chapecó pelo lado correto, que é o lado direito, e ele bateu o cruzado do lado esquerdo. E agora o cruzamento do Nicão, no segundo gol do Atlético, cruzamento do Nicão, e o Pedro Rocha não precisou nem pular, ele apenas se antecipa e torneia a bola do outro lado, antecipando novamente ao Juan. Então, individualmente, faz uma péssima partida ao Juan. Fora isso, o Grêmio não tem nenhuma jogada ofensiva. O Grêmio tem 2 arremates no gol por parte do Wanderson, um de bola parada e outro com a bola andando, e um chute do Ferreirinha que quase botou para fora da Arena da Baixada, nada mais. O Grêmio não cria nada, não tem uma jogada para o centroavante. O Grêmio tem 3 homens de marcação, mais o Alisson, que não tem capacidade técnica para criar nada. Então o Grêmio, como disse o Cidade Dias no final do comentário dele do segundo gol do Atlético, o Grêmio não fez nada para fazer gol no jogo e perde por 2-0 para um time que não fez um grande primeiro tempo, mas que foi melhor, bem melhor que o Grêmio. É, jogou mais, procurou mais, esteve sempre mais perto de fazer o gol. O Grêmio conseguiu resistir, o primeiro gol é a 30 minutos, o jogo de certa maneira teve em alguns momentos o Grêmio defensivamente bem, mas os erros individuais acabaram aparecendo e a derrota vem de forma muito natural. Me assusta, Sinotti, é a naturalidade da derrota. Porque perder, principalmente jogando nesse estádio aí, a gente sabe que até é comum, né? É difícil jogar lá, se perde mais do que se ganha. e perder sim, mas eu não gostei da naturalidade. O Grêmio não conseguiu nem brigar para não perder. E isso incomoda, sim, o torcedor, tenho certeza, porque o Grêmio tem que jogar mais, precisa jogar mais, podia jogar mais, né? Não só precisa, como poderia ter jogado mais. E agora vem a grande curiosidade, Sinote. A grande curiosidade. O que o Grêmio vai propor a partir desse momento? O Grêmio vai mudar e tentar reverter o resultado ou o Grêmio vai simplesmente deixar esse jogo passar? O jogo ficou muito perigoso para o Grêmio tomar uma goleada, porque está 2-0 na casa do adversário com uma naturalidade assustadora, né? Assustadora a naturalidade com que o Atlético venceu o jogo do Grêmio. Então, eu tenho muita curiosidade de saber qual vai ser a postura do grupo, qual vai ser a postura de Luiz Felipe Scolari. Paulinho, não é do perfil, sim, não é do perfil do Filipão, tá? Mexer de forma drástica no intervalo. Não é o perfil dele. Tá? Agora, o Grêmio precisa, Marcos, de uma sacudida. O Grêmio precisa botar mais gente que jogue com características ofensivas. O Grêmio está muito recuado, muito retrancado contra o Atlético. Muito bem. Antes da gente prosseguir com vocês, eu queria dar uma olhada com o Paulinho, porque nós temos uma situação matemática de tabela que implica aqueles que estão lá embaixo, abaixo do Grêmio, aqueles que o Grêmio tem que buscar para sair da zona do rebaixamento. Qual é o prognóstico, qual é a projeção que se faz, Paulinho, deste compromisso do Grêmio, que o Grêmio termina o primeiro tempo perdendo por 2-0, para os próximos compromissos que vêm, os compromissos correlatos, para que ele possa tentar sair dessa zona do rebaixamento? Perdendo hoje, o Grêmio poderá, vencendo na próxima rodada, o Sport Recife na Arena. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 20h30, fechando a próxima rodada. O Grêmio poderá, em vencendo o Sport do Recife na Arena, sair na próxima rodada da zona de rebaixamento, mas aí vai depender de uma combinação de resultados. Hoje, por exemplo, se virar o jogo, sai da zona de rebaixamento nessa rodada. Na próxima rodada vai ter que vencer o jogo em casa e torcer ainda por resultados paralelos. Muito bem, então essa situação é bem exposta, bem colocada pelo Paulinho. Durante todo o primeiro tempo, tanto o Vinícius Sinote quanto o César Cidade Dias falaram muito em falta de criatividade. O Ferreirinha também, mas está faltando criatividade. Ferreirinha bem, com essa falta de criatividade, é falta de um melhor abastecimento para o Borja? Se abre mão de um volante para o segundo tempo? Como é que se faz, hein? Olha, eu tiraria um volante de cara e colocaria, no mínimo, Douglas Costa no jogo, puxando o Alisson para trabalhar no meio. Agora, eu seria mais radical. Eu tiraria um volante e o Alisson e colocaria o Douglas e mais um homem de chegada na frente. Porque o Grêmio tem que mostrar as suas credenciais ao Atlético. Senão o Atlético vai continuar gostando do jogo e vai continuar empurrando o Grêmio para trás, sabendo que o Grêmio não tem poder ofensivo nenhum. O Ferreirinha, ele fez um bom primeiro tempo, individualmente falando, e em relação aos demais que não jogaram nada ofensivamente. Mas ele também não foi essa maravilha. E sozinho ele não vai resolver o problema do Grêmio. E o Borja, bom, o Borja deve ter pego na bola uma ou duas vezes. Essa é a minha curiosidade, Sinote, porque na lógica, o que que indica? Indica Douglas Costa, porque tá de volta, tá lá, talvez não para 45, mas para 30, 35, o Campaz da mesma maneira, está evoluindo nos treinos e poderia ser uma solução do meio para frente. Mas a pergunta é, saindo com 0-2, como sai, será que ele vai arriscar? Será que ele vai posicionar o time para tentar reverter, colocando jogadores? O Douglas Costa, que claramente está recuperando a parte física, não tem ainda 100%. E o Campaz está se adaptando ao Grêmio ainda. Será que iria botar numa fogueira dessas um time com muita dificuldade no primeiro tempo, com risco de tomar uma goleada? Não sei. O Jonathan Robert não tá lá? Não tá, não viajou. Pois é. O Jonathan Robert não viajou. Então o Grêmio teria para opção no meio o Jean-Pierre, mais uma vez. E aí as opções de fato são Douglas Costa, o Diego Souza para frente, se o Grêmio conseguir pressionar, mas acho que o Grêmio tá muito longe da área adversária. Então a situação é difícil. Eu confesso para vocês que tenho muita dificuldade de ver o Luiz Felipe, de entender o Luiz Felipe fazendo essas modificações. Exatamente pelos detalhes que eu passei. Eu acho que o Campaz é um jogador que está se adaptando ao Grêmio ainda, iria entrar mais uma vez numa fogueira, como entrou nos seus primeiros jogos, nos dois que fez. E o Douglas Costa está se recuperando de lesão ainda. Então, pois então aí vai ter que deixar como está. Pois é, tem no pra frente teria alguma opção. Eu acho que o Grêmio precisa cair brigando, entendeu? O Diego Souza não adianta. O Grêmio precisa brigar pelo jogo. E no primeiro tempo o Grêmio não conseguiu entrar na área adversária. Então precisa mais. Como fazer? Fica evidente que a estratégia dos três volantes aqui, neste jogo lá na Arena da Baixada, não funcionou. Então, a partir de agora tem que mudar. E a bola está com ele, Luiz Felipe Scolari. A lógica, tô contigo, Sinotti. A lógica é Campaz e Douglas Costa. E a partir daí a gente vê. Só que eu não consigo ver essa modificação pelos detalhes que eu citei. Eu também acho. O Filipão não tem esse perfil de mexer assim, não é? E a questão de entender um pouco além do jogo, né? O Grêmio, a gente sabe, o Grêmio tem uma caminhada dura para tentar fugir desse buraco que se meteu. Hoje, por exemplo, com 0-2, será que o Grêmio vai expor o Douglas Costa? Será que o Grêmio vai expor o Campaz? É uma dúvida que fica e que nós só vamos saber agora com os fatos. É que se o Grêmio perder o jogo, tá? Perder o jogo, não terá valido de nada a vitória contra o Flamengo. Valeu sim, valeu sim. Vai trocar ponto. Não, mas valeu. Esse jogo não é jogo de ganhar. Qual jogo que não é de ganhar? Esse jogo de hoje. Não, o jogo que não era de ganhar o Flamengo. Pois é, mas o Grêmio tá vindo de dois jogos difíceis, que vem com 3 pontos, 50% de aproveitamento. O jogo do Flamengo salvaguardou esse jogo daí. Não, mas se tu perder aqui, não vai... Os 3 pontos que tu ganhou do Flamengo, tu tá entregando não, aqui. Tu sair pra dois jogos fora e tu fazer isso não é mau resultado. Não, dá pra considerar. É que passa a sensação... É que ninguém imaginava que o Grêmio fosse ganhar do Flamengo. É que passa a sensação desse jogo é que o Grêmio podia mais do que tá apresentando. Eu, por exemplo, estou muito decepcionado porque imaginava um Grêmio muito melhor do que o que eu vi no primeiro tempo. Então, é isso que nós estamos conversando. Mas do ponto de vista de resultado, eu não acredito. Eu acho que o Grêmio vem dessa excursão de dois jogos difíceis com 50% de aproveitamento. Até, confesso também, eu concordo contigo, o jogo mais difícil foi o que o Grêmio ganhou, não o que o Grêmio vai perder ou está perdendo. Mas que 50% de aproveitamento nessa saída, eu não considero algo ruim. E também temos que considerar o seguinte, né? Eu, pelo menos, considero. Não sou... Né? Não obrigo ninguém a considerar comigo. O Atlético Paraná está jogando com um time misto, né? O Grêmio deveria jogar mais, né? Essa é a grande decepção. O Grêmio joga muito abaixo do que se imaginou que pudesse jogar. O Grêmio faz um jogo ruim, um jogo sonolento, um jogo burocrático, um jogo muito abaixo do que a gente esperava. E isso sim incomoda, eu estou muito incomodado porque imaginava um Grêmio com a mesma postura que teve no enfrentamento com o Flamengo. Aliás, se vocês me permitem, é até interessante, Paulinho, o aproveitamento do Filipão é excelente, mas o aproveitamento do Grêmio no contexto geral da competição não, né? São coisas bem diferentes. Esse que é o problema. Com a derrota parcial, o Grêmio tem de aproveitamento no brasileiro apenas 36%, né? Em 20 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. O Filipão, com a derrota nesse momento, no Campeonato Brasileiro, especificamente no Brasileiro, com a derrota parcial, o Filipão tem 55% de aproveitamento. Porque aí que tá, né? E talvez isso até se reflita, senhores, na interatividade. Porque uma coisa é o aproveitamento do Felipão e outra bem diferente é o aproveitamento muito pobre, paupérrimo do Grêmio no contexto da competição como um todo. É o primeiro turno, né? O primeiro turno do campeonato do Grêmio foi horrível. A grande parte do primeiro turno foi horrível. O Grêmio do Thiago Nunes, os primeiros jogos ali, do Filipão também. O Grêmio, o aproveitamento é horroroso do clube Grêmio. Do clube Grêmio. Não estou falando do técnico Luiz Felipe, né? O técnico Luiz Felipe, como vocês disseram, tem um aproveitamento bom. Só que isso aí, na real, não vale de nada, né? O Grêmio vai ficar... A sorte do Grêmio na competição, ela vai ser escrita através da quantidade de pontos que o Grêmio fizer na competição inteira. Então, precisa. Por isso que eu digo, né? Esse segundo tempo vai ser aquele segundo tempo de entendimento. O que o Grêmio quer desse jogo? O Grêmio não pode apresentar um futebol tão burocrático como teve no primeiro tempo. Luiz Felipe Scolari tem sim uma ideia agora do que pode fazer, ou tenta partir para tentar reverter algo que ficou muito difícil, porque reverter um 0-2 lá é muito complicado, mas vai expor os seus jogadores para reverter? Eu tenho muita dúvida do que pode acontecer, sinceramente. Essa, para mim, é a grande pergunta que o jogo tá fazendo e que nós vamos ver, não falta muito tempo não, dentro de alguns minutos o Matheus Dávila já vai dar a ideia do que o Grêmio precisa e de como o Grêmio vai proceder. É uma tarefa, olha, muito dura que o Grêmio tem, mas só tem a tarefa, e é preciso dizer isso, porque trabalhou muito mal no primeiro tempo, jogou muito pouco, jogou muito abaixo do que exige o Campeonato Brasileiro e principalmente do que prometia esse grupo. O Grêmio foi bem no jogo contra o Flamengo e hoje, sinceramente, faz uma partida muito abaixo, Paulinho. Agora, César Cidade Dias e Vinícius Sinotti, é interessante, não é, Paulinho? Porque nós não gostaríamos de, nesse momento, estarmos comentando uma derrota do Grêmio, sim uma vitória que estaria retirando-o da zona do rebaixamento. Mas como ele está perdendo e está na zona do rebaixamento, que tipo de cálculo hoje para escapar da segundo ano? É, para ter uma ideia, pensando até, obviamente, no final da competição, lá na 38ª rodada, o balizador de momento para escapar do rebaixamento por aproveitamento é o América Mineiro, 36%, que daria ao Grêmio a exigência de 42 pontos ao final da competição, para chegar, portanto, lá no final da competição e escapar. A partir de agora, então, se o Grêmio perder hoje, terá de fazer 20 pontos em 54, que daria 38% de aproveitamento a partir de agora, digamos assim, mais 7 vitórias nas últimas rodadas até o final da competição para garantir esse escape do rebaixamento aí. Vou me meter, tá bom? Opa, vai lá, Boas! Vou me meter porque o Douglas Costa está em campo no lugar do Léo Pereira, no lugar do Lucas Silva. O Douglas Costa também em campo. Vamos ver quem é que saiu do time do Grêmio. Vai levantar ali agora para indicar quem sai. Léo Pereira, Douglas no lugar do Léo Pereira e o Alisson também saiu. Para a entrada do Léo e Douglas Costa entraram, saíram o Lucas e o Alisson. Muito bem, então, portanto, entram Douglas Costa e Léo Pereira, saem Alisson e Lucas Silva, Vinícius Sinotti e César Cidade Dias. Até me surpreende positivamente. Opa, começou, vai Boaz, é contigo. Beleza, começa o segundo tempo aqui na Arena da Baixada, com as duas trocas que serão repercutidas em seguida pelos comentaristas e pelo repórter Matheus Dávila. A bola do time do Atlético pelo meio, Vidiaçante acaba cometendo falta em cima do Citadini. Podia tentar algo melhor, mas acabou vindo por trás, cometeu a falta. Podem falar. Olha, eu me surpreendi até positivamente, Boas. Eu ia, achava que tinha que ser feito isso e disse, mas achava que o Filipão não ia fazer. E ele fez. Ele tirou o Alisson, botou o Douglas e tirou o Lucas e botou o Léo Pereira. Botou um atacante, dois atacantes e tirou dois homens de marcação. Gostei. Serginho, a grande questão é, o Filipão foi corajoso. Abriu e vai tentar ganhar o jogo, vai tentar pelo menos buscar. E isso a gente tem que valorizar e aplaudir. Muito bem, um abraço ao secretário de esportes, Kiko Pereira. Olha o Grêmio, olha o Léo Pereira, tentou chegar. Não foi nada, diz o juiz, ele diz zaba. Mas não foi nada, está sentindo o Léo Pereira no choque com o jogador do Atlético Paranaense. Então aquele abraço para o Kiko Pereira, secretário de esportes, curtindo o futebol da Bandeirantes. E essa dividida aí, hein? Que choque com o Zé Ivaldo, hein, Dávila? Que é jogo, Léo Pereira, né? Se apresentando, Serginho. O choque foi de jogo, assustou um pouquinho, mas se o Léo Pereira consegue driblar, era cara a cara com o Santos. 2-0 vence o Atlético. Aquele abraço também para o querido Joãozinho, show de técnico lá no Planetário, escutando o som aqui dos colegas, o sonsaço da Bandeirantes. Vem o goleiro Santos, está com a posse de bola, 2 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Para sair do Z4, 3 gols, precisa o Grêmio, sem sofrer mais gols. E para tentar algo, pelo menos reduzir, né? Pelo menos tentar um empate, Paulinho. Como é que ficaria o Grêmio? Se o Grêmio empatar no segundo tempo, chegar ao 2-2, ultrapassaria o Bahia. Os dois ficariam com 23 pontos e 6 vitórias no saldo. O Grêmio seria o 17º contra a 18ª posição do Bahia. Portanto, com o empate, o Grêmio ultrapassa o Bahia, mas permanece na zona de rebaixamento. Caiu agora o jogador do Atlético, o Pedro Rocha, mandou seguir a arbitragem, bola com o time do Grêmio, bola com Douglas Costa. A abertura feita para Léo Pereira, não consegue alcançar pela direita, lateral para o Atlético. Pó Pelotense agora também, jato seco em aerossol. Sanar Farmácias, onde tem saúde, Tem Sanar, pensou em energia solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluz.com.br, solicite um orçamento e economize já. Bola pelo alto, cortando para o time do Grêmio, Wanderson. Wanderson entregando a bola na direita para o Léo Pereira, de novo com Wanderson para Léo Pereira pela ponta. Chega rasgando, afastando o jogador do Atlético Paranaense, o Fasson. Vem a bola pelo meio campo, Richard perdeu, a bola é do Grêmio, só que não consegue dar sequência à jogada. O Vidiasante ficou pela meia esquerda para o Atlético Paranaense. Lá vem Atlético, tentava adiantar a jogada por ali, o Citadini foi desarmado, bola com o time do Grêmio. Lembrando, hein, Grêmio no primeiro turno também perdeu para o Atlético Paranaense, ou seja, se perder deixaria 6 pontos com os paranaenses. Bola com o time do Grêmio. Rodrigues largando pelo meio. Rodrigues para Juan entregando para Vidiasante. Para Juan, para Rodrigues. Rodrigues faz a abertura para Ferreirinha pela ponta. Dominou Ferreirinha. Ele tem uma, a marcação é tripla. Dois chegam também no combate. Ficou para Thiago Santos. Pelo meio campo, tenta enfriar o filtração com Léo Pereira. Cortou. Bem posicionado por ali o Lucas Fasson. Volta a bola para Douglas. Douglas entregando pela direita para o Wanderson, para Douglas novamente. Lá vem o Raio, quem sabe hoje o Raio. Bola pelo setor direito, 2-0 para o Atlético. Grêmio chegando, bola para a borda, corta afastando para o Atlético, tirando o Zé Ivaldo. O rebote é do time do Grêmio pelo meio campo com o Thiago Santos. Thiago Santos entregando a bola para Rodrigues. Rodrigues para Juan. Juan recebeu para o time do Grêmio, no interior do grande círculo. Larga a bola para Rodrigues, para Ferreirinha. Grande drible do Ferreira, envolveu o marcador, foi pro fundo, cruzou, desvia a bola, ele selou. Veio chegando, camisa 27, José Ivaldo, mandando pela linha de fundo, que corta a luz bonito, já cobrado o escanteio. Bola com Rafinha, bateu, bola aberta pra grande área, subiu Léo Pereira, bola tá saindo em arremesso manual, é do Grêmio. Lateral para o Grêmio, lá pela direita, vem Rafinha pra cobrança, cobrou Rafinha. Grêmio vai ter que apertar, Grêmio vai ter que botar energia para cima do Atlético Paranaense para buscar o resultado aqui em Curitiba. E tem que ficar esperto, o Atlético tá louco para montar o contra-ataque. Bola com Ferreirinha, vamos nessa, Ferreirinha. Para cima do marcador, dominou Ferreirinha. Vai um chegando em cima dele, ficam dois na cobertura, marcação em cima do Ferreirinha. É dupla ou tripla? Bola com Juan, lá pelo lado direito para o time do Grêmio, tem Wanderson. Wanderson deriva pela meia direita, entregando a bola Wanderson para Rodrigues. Rodrigues para o Vidiasante. Vidiasante para Ferreirinha, dominou na ponta Ferreirinha, bem aberto ainda Ferreirinha, recua a bola Ferreira. Ferreira para Vidiasante. Vidiasante entregando a bola para Rodrigues. Rodrigues para Juan. Juan recebeu na direita, tem Wanderson mais aberto, Léo Pereira. Lá vem Grêmio, tem que partir para reação Grêmio. 2-0 para o Atlético Paranaense. Bola recuada para Rodrigues. Rodrigues para Rafinha, que passe com defeito. Rafinha vai na dividida lateral, beneficiando a equipe do Atlético Paranaense. Abraço também ao Vitor Blade Moraes, ao Germano Filho, escutando o futebol da Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência. Lateral cobrado com 6 minutos e meio do segundo tempo. 2-0 para o Grêmio. Ficou a bola para o Rafinha. Rafinha pelo meio. Rola a bola, Rafinha. Rafinha para o zagueiro Juan. Juan para o lado direito. Vem o Grêmio com Wanderson. Wanderson vai, bateu de pé direito para a área. Borja está reclamando, mas não foi nada, né? Estava reclamando que teria sido empurrado, chegou tarde no lance, a bola ficou com o goleiro Santos. Lance limpo, Dávila. Lance limpo. Borja, ele é da bronca, né? Ele gosta de uma treta ali, de uma conversa. Não deu para ele dessa vez, Serginho. 2-0, vai perdendo o Grêmio fora de casa na informação pop-pelotense. É, e o pior, 2 gols do cara que tem estátua na Avenida Goethe, Pedro Rocha. Um dos heróis da conquista de 2016, marcando contra o ex-clube. Bola com o time do Grêmio, com Vidiasante pela meia direita. Fez a abertura Vidiasante. Bola para Wanderson. Boa jogada do Léo Pereira para Vidiasante. Pé canhoto na bola. Adianta e erra o passe. Ele mesmo se irrita com o passe mal feito. A bola do time do Atlético Paranaense. Pelo setor de meio campo, domina a bola Citadini. Foi derrubado. É falta em cima do Citadini. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na faca. Ataque, Rua Florianópolis 2855 Canoas. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Bola com o time do Atlético, bola aberta pelo lado direito, tentava o Kelvin, Ferreirinha veio na cobertura, toca de bico de chuteira para fora, lateral para o Furacão cobrar, 2 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Lateral cobrada, bola com Kaiser, vem no combate, dá combate nele o Ferreirinha, a bola ficou para o time do Grêmio em frente à grande área, já rolada a bola para Thiago Santos, domina Thiago Santos para o time do Grêmio, lá vem Thiago Santos, vem, rompe a linha divisória do gramado, entrega a bola para Ferreirinha, Ferreirinha resvala, cai o jogador Borja, já fica de pé de novo, é guerreiro, é batalhador, é goleador, bola com Juan, Grêmio tem que acordar, fazer logo um gol, descontar, cair dentro, voltar para o jogo, ficou atordoado o Grêmio no primeiro tempo, bola com o tricolor gaúcho lá pelo setor de meia direita, vem embora o time do Grêmio com Douglas, lá vem Douglas, puxou para o pé canhoto, marcado Douglas, faz abertura pela meia esquerda para Ferreirinha, Ferreirinha recebeu, largou a bola para Rafinha, Rafinha domina para o time do Grêmio, ajeitou Rafinha, Rafinha tentou na área, corta e houve toque, segue o jogo, é bola do Atlético Paranaense, toque cometido pelo Rafinha, está apontando a arbitragem, chegamos a 9 minutos, cidade, Sinote, Sinote, cidade. Melhorou alguma coisa? O Grêmio avançou as linhas, tem um jogador na articulação, tem Douglas Costa jogando centralizado, Ferreira, como a gente já havia detectado no primeiro tempo, faz um bom jogo, mas o Grêmio está muito atrás e precisa apressar um pouco o jogo, fazer um gol, como tu bem dissesse, para tentar ficar vivo na partida. Ficou muito difícil, 2-0, reverter aí, fica complicado. Vamos torcer que um gol saia e possa sair logo para o Grêmio tentar se motivar. Se olha o Atlético! Gol do Atlético! É o Kaiser, bola para a grande área, levantamento da direita do Kelvin. Vem cá a zaga do Grêmio, será que veio a Curitiba? Sinceramente estou em dúvida se a defesa do Grêmio veio a Curitiba. Digo mais, será que o Grêmio veio a Curitiba? Toma o terceiro gol, já é goleada. 9 minutos 47 segundos do segundo tempo, terceiro gol do Clube Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada. Grêmio não conseguiu absolutamente nada no jogo e o Atlético chega lá mais uma vez. Confere aí o gol pra mim, Dávila. Terceiro gol, Serginho, e ele nasce do lado direito com Kelvin, com ampla liberdade, muito espaço. Cruzamento de treinamento, viu? Rafinha marcava com distância social ali, respeitando os protocolos sanitários. Na cabeça do Kaiser, a bola passou por cima do Rodrigues, o Rua tentou se recuperar, mas não deu. Kaiser é centroavante de cabeça, faz o terceiro, vira goleada no Paraná. E agora César Cidade Dias, 3 Furacão, 0 Tricolor, César. É, e mais uma vez em cima de Juan e Rodrigues. Uma tarde trágica do Grêmio no Paraná, nada dá certo. Todo e qualquer levantamento para a área, o Atlético acaba concluindo em gol. Sinote, acho que dá para terminar. O cruzamento foi muito bem feito, diga-se de passagem. Bem entre o Rodrigues e o Juan. Ali entrou o Kaiser, que é um excelente cabeceador, e deu um testaço na cara do Chapecó, que não tinha o que fazer. Agora, 3-0. O Grêmio mudou, né? O Grêmio hoje, agora joga num 4-3-3. Joga com 2 volantes, né? Joga com o Douglas por dentro e 2 extremas. O Léo Pereira e o Ferreira com o Borja. Mas mesmo assim, não consegue. E toma, não conseguiu. Quando o Grêmio começou a tentar sair agora, Paulinho, tomou o terceiro gol. E é o terceiro gol do Renato Kaiser no Campeonato Brasileiro. O Grêmio sofrendo o seu 21º gol e vai fechar, terminar mais uma rodada na zona de rebaixamento. É o inferno, do Z4. Lançamento feito lá para o Douglas pelo setor direito, ele foi de cabeça, a bola saiu do Léo Pereira, lateral, ele tentava com o Douglas que vinha pela meia direita, 3 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Bola recuada para o goleiro Santos, Santos domina na altura da marca penal, detona com o pé direito o Santos, a bola chega pelo lado direito aqui para o Kelvin que vinha para o apoio, lateral para o time do Grêmio cobrar, tem arremesso manual para o time do Grêmio aqui pela esquerda, lá vem Rafinha para a cobrança tentando arremesso manual, cobrou Rafinha cobrou arremesso manual para Rodrigues, corta, lançamento feito, mal feito, cortou Zé Ivaldo, volta a bola para o time do Grêmio lá pela direita, vai tentar com Léo Pereira, bola com Léo Pereira, vai tentar envolver o marcador. O Grêmio está sem som e sem imagem aqui em Curitiba, essa que é a verdade, não está vendo o Atlético, não enxerga, não acha o time do Atlético. A bola ficou pela meia esquerda para a equipe do Atlético Paranaense, caiu o jogador, vantagem é do Grêmio, vai chegando o tricolor, bola com Ferreirinha, toda entrada da área congestionada, bola com o time do Grêmio, bola aberta para Rafinha, dominou Rafinha, hoje ele não está com o calção fio dental. Rafinha tentando para Borja, deu para Borja, Borja vai na tabelinha para Douglas Costa, boa abertura do Douglas, para Wanderson, quem sabe agora para descontar, desviou no zagueiro do Atlético e vai pela linha de fundo, escanteio Grêmio, Dávila. Escanteio para o Grêmio e é na bola parada que o tricolor pode descontar, Serginho, os zagueiros vão para a área, atenção total por parte do goleiro Santos. Escanteio para o Grêmio, Wanderson na cobrança, levantamento feito, Thiago, gol! Gol do Grêmio! Thiago Santos de cabeça, no levantamento feito da direita, ele subiu com elegância, encheu a rede do Atlético Paranaense. Quem fica agora sem som e sem imagem é o goleiro Santos. Atlético 3, Grêmio 1, 14 minutos jogados do segundo tempo. Fala do gol, Dávila. Cruzamento feito no primeiro poste, Thiago Santos. Bem posicionado, subiu mais alto que todo mundo na falha de marcação do Furacão. Tocou no ângulo, não deu para o Santos, desconto Grêmio. Pelo menos fica menos feio, Vinícius Sinotti, 3 Atlético, 1 Grêmio. Ah, tem jogo ainda, né? 15 minutos recém, tem aí 30 para jogar. É difícil? Claro que é. Mas, pelo menos, o Grêmio deu o ar da graça, né? Escanteio cobrado, Thiago Santos subiu, cabeceou, mandou ver, o Grêmio tá fazendo 1, tá tomando 3-1, mas quem sabe, cidade? Se não dá com jeito, tem que ser na força. Pega a bola no fundo e vamos tentar levantar a cabeça, é isso aí, é isso que o Grêmio precisa fazer, Paulinho. Primeiro gol do Thiago Santos com a camisa do Grêmio. O Grêmio marcando o seu 16º gol na competição. Permanece perdendo, portanto, está na 18ª posição com 22 pontos. Kelvin para Renato Kaiser, vai marcar gol. Gol do Atlético. Renato Kaiser passou como quis pela direita, foi pro fundo, sem marcação. Renato Kaiser só desviou, é o quarto do Atlético. 15 minutos e meio do segundo tempo, não deu nem para comemorar. Jogadores do Grêmio não se entendem, não se acham. Uns estão cabisbaixos, outros conversam entre si, outros lamentam, reclamam. É o quarto gol do Atlético Paranaense. É brincadeira, Dávila. Hoje é aquela noite, Serginho, que os jogadores do Grêmio só querem chegar no quarto e dormir. Acabar definitivamente com esse domingo. Porque o espaço que deram para o Kelvin pelo lado direito foi fundamental para a construção da jogada. É um garoto, é inteligente e rápido. Aproveitou, foi na linha de fundo e só rolou para trás. Kaiser livre de marcação entre os zagueiros no limite da pequena área, escora e faz o quarto. 4 Atlético Paranaense, 1 para o Grêmio. Dorme com esse barulho, César Cidade Dias. É inacreditável, os zagueiros do Grêmio olhando o jogo. Olha, é difícil até de explicar, Sinotti, o que a gente está vendo. Toda e qualquer bola que entra no miolo de zaga do Grêmio termina dentro da rede, Sinotti. É, mas essa também, tu tem razão. Agora, essa teve origem num 2-1 que fizeram em cima do Rafinha aqui. Né? E o lateral, o Kelvin ficou livre, foi no fundo, olhou, levantou a cabeça e disse assim, Kaiser, meu filho, faz, papai. Aí ele, ó, uma jogada de colégio. E aí, bola de fundo, pegou o centroavante de frente, 4-1, Paulinho. Terceira vez no ano que o Grêmio sofre 4 gols no mesmo jogo. Sofreu 4-2 para o Flamengo em 28 de janeiro, depois perdeu para o Flamengo por 4-0 na Copa do Brasil em 25 de agosto e hoje perde por 4-1 para o Atlético Paranaense. É, o Sinote cantou a pedra mesmo ali, porque o Rafinha foi totalmente envolvido no lance. Vamos ver o que vai acontecer agora. Douglas Costa vem para uma cobrança de falta também por ali, Wanderson. São 17 minutos do segundo tempo. Vamos lá, Douglas, pé canhoto. Mandou lá para Santa Felicidade. Lá o que tem de restaurantes bons, viu, Dávila? Olha, Serginho, eu não sei o que te falar, viu? Ele tentou, mas tentou de um jeito que eu vou te contar. É melhor não ter tentado. 4 pro Atlético, 1 pro Grêmio. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Pensou em energia solar, pensou Espaço Luz. A número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, acesse Espaço Luz, Espaco Luz. Energia.com.br, solicite um orçamento e economize já. O camisa 10 do seu negócio está à sua espera na Kia Sam Motors. Kia Bongo Turbo Diesel em até 60 vezes sem entrada. Os jogos já finalizados, Paulinho Pires, manda aí. O Inter venceu no Beira-Rio por 2-0 a equipe do Bahia. América e Flamengo empataram em 1-1. Fluminense no Maracanã fez o tema de casa, derrotou o Braga por 2-1. Juventude saiu da zona de rebaixamento, goleou no Jacone o Santos por 3-0. Está em andamento, segundo tempo, no Recife, Sport 0, Fortaleza 1. É, canário belga para o Juan, chegou pegando pesado o Pedro Rocha. O Pedro Rocha está simplesmente deitando e rolando na defesa do Grêmio. É uma falta perigosa para o time do Atlético Paranaense cobrar. Um abraço para Dona Landa, lá da Casimiro de Abreu. Está ouvindo, torcendo pelo Grêmio, mas sabe que está difícil a coisa. Falta para o time do Atlético Paranaense cobrar, é falta perigosa. Abre o teu olho aí, Chapecó. Abre o teu olho porque 4 galos já entraram. Falta para o time do Atlético cobrar, 4 para o Atlético, 1 para o Grêmio. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Nicão está posicionado para a cobrança. Também vem por ali o Nicolas. Mais um jogador. A bola vem para Nicolas, bateu, explode em cima da barreira. Volta a bola para o Atlético no calcanhar. A bola foi recuada pelo Kaiser. Kaiser, a bola vem atrás, já recuada. Recomeça o time do Atlético com Kelvin. Saiu do Borja, é falta e vai ter cartão amarelo para o Borja. Canário belga para ele e antes para o Juan, né, Odávila? É isso aí, confirmando o cartão do Juan primeiro, Serginho. Ele pegou por baixo o Pedro Rocha, gerou a falta e agora o Borja. O Borja é amarelado também e a informação é de Banrisul, os dois jogadores do Grêmio amarelados no jogo. A linha completa de polivitamínicos da Power Corp ideal para a família toda, você só encontra na Sanar Farmácias, onde tem saúde. Tem Sanar, lá vem o time do Atlético, corta a defesa do Grêmio, lançamento feito, um chutão para o Douglas, bola muito longa, aparece o Thiago Heleno, manda um chute para longe, mandou para o espaço lateral para o time do Grêmio cobrar, arremesso manual para o Grêmio, bola pelo meio campo para Thiago Santos deixando com o Wanderson, Wanderson recuando a bola para o Chapecó, Chapecó com o pé canhoto para Rafinha, Rafinha dominou para o time do Grêmio, ainda vai lá, Rafinha chutou, errou Rafinha, a bola está com o Nicão, Rafinha vem na recuperação, consegue dominar, faz uma graça, leva para a bandeira de escanteio, recua a bola para Rodrigues que despacha com o pé direito, Rodrigues para o Borja, Borja hoje está com a vida dele muito complicada, sofre falta agora do camisa 27, José Ivaldo, falta já cobrada, falta para o Grêmio, Wanderson dominou, travou, jogada pelo setor de meio campo, recua Wanderson, volta o time do Grêmio, começar de novo, lá pelo lado direito com Wanderson, recebeu do Juan, largou pela meia, bola recuada pelo Vidiaçante, Vidiaçante para Juan, Bandeirantes informando com Paulo Pires. Na Série B em Campinas tem bom gol da Ponte Preta, Fecim marcando Ponte 1, Brasil de Pelotas 0. Lateral para o time do Grêmio, a cobrar pelo setor esquerdo. Tem lateral, Felipão está gesticulando por ali. Grêmio joga contra o Sport Recife na próxima rodada. Dois próximos jogos em casa, né, Paulinho? Exatamente, o Grêmio que tem, na verdade, na sequência. Agora, Serginho, se a CBF não remarcar os jogos do Grêmio, o Tricolor tem agora a equipe do Sport no próximo domingo em casa e depois o Cuiabá, por enquanto, jogo confirmado para quarta-feira, dia 6. Lá vem Grêmio, Grêmio dominando aí agora em casa, vai ter que partir para 100% de aproveitamento de qualquer maneira. não dá para negociar absolutamente nada. O Grêmio já negociou demais nesse campeonato brasileiro. Bola recuada pelo Juan, zagueiro inseguro hoje em campo. Entregando para o goleiro Chapecó, Chapecó para Juan, dentro da grande área. Bola tem que vir para frente, hein, Chapecó. Lá vai Chapecó, tá na grande área, vai bater agora, despacha com o pé direito, bola que vem pelo alto. Vai subir Léo Pereira, melhor para Thiago Heleno, de cabeça, recuando a bola, que fica com o goleiro Santos do Atlético. Para se manter forte e saudável, adquira já a nova linha de suplementos Power Corp exclusivo em todas as lojas da rede Sanar. Promoção, eu acredito, Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se e participe. 4 para o Atlético, 1 para o Grêmio. Era hoje, mas não foi, hein, César? Era hoje, mas não foi. É exatamente isso. O Grêmio faz uma partida sofrível. Leva 4 gols de um time que não tem nada de tão especial, que vinha se arrastando também nesse Campeonato Brasileiro. Tinha vencido o Juventude no último final de semana jogando muito pouco. Jogou, é verdade, a Copa Sul-Americana, mas não estava apresentando nada. Mas o Grêmio, olha, quando a gente pensa assim, agora vai, o Grêmio faz uma partida do nível dessa. Essa partida é das piores que o Grêmio fez nessa campanha risível do campeonato. Uma partida ridícula do Grêmio. Quase que o Nicão marca o quinto. Entrou meio desajeitado, se intrometeu. Olha, o Sinote, eu não sei qual é a altura do Nicão, mas acho que ele regula comigo, baixinho. Mas foi tranquilo ali entre os zagueiros do Grêmio. É, o Grêmio defensivamente faz uma das piores partidas que eu tenho visto. Os dois zagueiros do Grêmio não fazem um bom jogo, principalmente o Juan. Não estou dizendo que são responsáveis pela... Até aqui derrota do Grêmio. Eu acho o seguinte, já disse para o César aqui, já tinha dito durante o primeiro tempo. Para mim o Luiz Felipe saiu com uma escalação muito atrasada, só jogadores de marcação, e aí tomou 2-0. Aí quando mudou, não deu tempo de tentar, já tomou o terceiro e agora tomou o quarto. Acho que o problema do Grêmio foi o início do jogo. E agora tem que se cuidar para não tomar o quinto. O Atlético se aproximava da grande área do Grêmio. Troca passes o Furacão. Passa. Com tranquilidade, diga. Lá em Campinas, o VAR anula o gol da Ponte. Segue Ponte 0, Brasil de Pelotas também 0. Ainda bem. A bola ficou para o time do Grêmio, cortando o Wanderson. Ficou para o Miguel Borja. Olha o lançamento do Douglas. Vai ter que chegar no Ferreirinha. Não, Douglas. Que lançamento. Ô, Douglas! Meu querido! Que é isso, hein, Odávila? Ah, tenta falar com ele aí, Serginho. Duro, né? Uma jogada que poderia render em alguma coisa. O Douglas Costa não caprichou. Um mês parado, tá voltando hoje. E complicado. Mas vai ter que entrar nesse time do Grêmio. Agora precisando de vitórias dentro da arena. Vamos aí com os comentaristas e com o Filipão. A bola ficou pelo meio campo, vai Vidiaçante, Vidiaçante vai para a carimbada, disputa no setor de meio campo, falta cometida em cima do Thiago, pelo Renato Kaiser, é falta para o Grêmio cobrar pelo setor de meio campo, Atlético 4, Grêmio 1, Atlético 4, Grêmio 1, você ligado aqui no futebol da Bandeirantes, 26 do segundo tempo, falta para o Grêmio cobrar, vem para a cobrança Vidiaçante, cobrou Vidiaçante para Juan, enfeitado demais hoje, hein, seu Juan? Juan para Douglas dominou para a equipe do Grêmio, sai da ponta, vem para o meio Douglas, prende a bola, pisa nela, faz para Léo Pereira, matou no peitoral Léo Pereira, vai tentar o giro, Léo Pereira vai para o fundo, 2 na marcação, cruzou mesmo assim, rasteirinho, a bola é do Atlético, Citadini vem na cobertura. Bola com o time do Atlético, dominou com categoria, o Richard pelo meio campo, olha a desenvoltura do time do Atlético, olha a organização do time do Atlético, olha o perigo que o Atlético chega, vem Ferreirinha, vem marcar Ferreirinha, comete falta, o que ele vai fazer? Ele tem que fazer isso, cometer a falta para ajudar ali no setor defensivo, o Rafinha, o que gesticula, continua... Bom, tudo bem. Falta para a equipe do Atlético Paranaense cobrar. No futebol da Bandeirantes é hora de se ligar no tempo e no placar. Tá ligado aí, aperta o botão. 27 minutos e meio do segundo tempo. Grêmio 1, Atlético 4, Paulinho. Na Série A, segundo tempo de jogo do Recife, 24 para Sport 0, Fortaleza 1. Na Série B, segundo tempo no Rio, 25 de jogo, Botafogo 1, Sampaio Corrêa 0. É o show da Bandeirantes, que já transmitiu com Marco Antônio Pereira a vitória do Internacional contra o Bahia. Daqui a pouco tem Marcos Couto para comandar o Prorrogação, para repercutir tudo que rolou. O Juventude ganhou. Grande festa do papo. Bola com Thiago Heleno, bateu o Santos. Thiago Heleno pela meia direita entregando a bola. Domina o time do Atlético com Richard. Richard entregando para Nicão, flutua pelo setor de meio campo. Nicão, a bola vem para Thiago Heleno. Thiago Heleno para Richard. Recua para o goleiro Santos. Sai jogando fora da grande área, olhando para a parceria, o Borga hoje também. Bom, o Sinote e o César já disseram que a bola não chega, mas ele está com um pouquinho de sono, hein? Bola com o time do Atlético também, né? Não tem o que fazer, né? O cara, quando não tem o que fazer, fica com sono. Bola com o time do Atlético Paranaense lá pelo setor esquerdo. Domina a bola o time do Atlético, troca passes, tem o domínio amplo do jogo, tem o placar, a vitória elástica para cima do Grêmio. Bola com Thiago Heleno. Thiago Heleno para o toque curto do Nicão. Bola à frente para Kaiser. Kaiser dominou, entregando para Cittadini. Tá na roda o Grêmio. Bola com o Nicão. O Grêmio tem que sair dessa, pegar essa bola, tentar algo. Bola com Cittadini, entregando para Richard. Richard domina para o Atlético. Marcação do Vidiasante é feita à distância. Ficou a bola para o time do Atlético. Dominada pelo Richard. Richard abriu na direita para Kelvin. Botou para a área. Cortou Rodrigues para o Grêmio. Bola para Léo Pereira, vai correr Léo Pereira lá pela direita, acelerou, rompeu a linha divisória do gramado, botou Borja para correr, boa bola, Douglas foi puxado, hein? Bola com Borja, bateu cruzado, pega o goleiro Santos. Ele deu a lei da vantagem, mas o Douglas foi puxado aqui pelo meio. Borja entrou, chute cruzado e o goleiro pegou, Dávila. O Santos é esperto, né? E o Borja também foi, Serginho, porque a vantagem ocorreu, o Douglas até ficou na bronca, mas o Borja não conseguiu aproveitar. No contra-ataque armado pelo Tricolor, o placar é de 4-1. Suzuki Sam Motors, a sua concessionária Suzuki, duas rodas. Bola com Kelvin. Kelvin domina para a equipe do Atlético Paranaense. Vem Rafinha, bem na antecipação. Rafinha foi na antecipação, largou para Douglas Costa. Douglas pela meia esquerda. Lá vem Douglas, pé direito no peito do Thiago Heleno. Corta Thiago Heleno para a equipe do Atlético Paranaense. Bola com Nicão. Nicão no interior do grande círculo, chama para triangulação. Camisa 18, Cittadini. Cittadini abre bola pela lá pelo lado esquerdo, tem a bola o time do Atlético, tem o placar e o placar é elástico. Bola com o Nicão, vai levando o Nicão. O Nicão vai arrumar o espaço, arrumou com o Kelvin, vai chegar pro fundo. Ferreirinha foi no combate, recua a bola, o jogador Kelvin. Kelvin para Nicão, tem a bola o time do Atlético, faz o tempo passar, roda a bola, ganha por 4-1. É competente em campo, merece o placar o Atlético. Bola com o Thiago Heleno. O Grêmio bem longe daquele Grêmio que foi heróico no Maracanã. Olha a bola para Nicão, matou no peito, vem Rafinha, coloca a cabeça na bola, evitando a conclusão do Nicão, seria o quinto talvez. Bola com Kelvin, Kelvin tenta a jogada, é derrubado, é falta cometida pelo Ferreira. Ele estava se ajeitando para detonar, né, Dávila? Tava se preparando. Quando no reservado, o Bruno Lazzaroni conversa com Marcinho e Bissoli, dois jogadores que deverão entrar aí nos próximos minutos na equipe do Furacão. Sérgio, oi. O que mais assusta é que o Grêmio largou o jogo, virou um treinamento a partir do quarto gol, o time do Grêmio caminha em campo, olha, pode perder, mas tem que perder brigando, né? Não pode perder dessa forma, um time sonolento, burocrático, terrível, terrível a atuação do Grêmio. E um detalhe, né? O Atlético do Paraná também já tá puxando o freio de mão. Não, o Atlético tá passeando. Já não força mais o cavalo. Não, olha, pra matar o torcedor do Grêmio, a falta de... O time do Grêmio parece que não foi ao Paraná, Sérgio. E um detalhe, né, Sérgio, que assusta mais ainda. Olha, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. É o Santos, o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno, depois de titular o Nicão, o Pedro Rocha. Quer dizer, o Atlético está aí com 5, 6 titulares. O resto é só reserva. Pois é. Bola com o time do Atlético. Sem 6 titulares, pelo que o colega Sidney Campos me disse aqui. Colega de tantas e tantas transmissões. e disse que o Atlético iria, que poupou 6 titulares. Bola com o time do Atlético. Aliás, o Dávila já vinha trabalhando com esta informação também já durante a semana. Duas trocas. O time do Atlético, vamos lá, o 5. Isso, entrou o Marcinho, camisa 5, e o 17, Bissoli. E saíram Kaiser e Kelvin. As duas alterações feitas no Furacão, informando o Banrisul. Marcinho é o 5 e o Bissoli é o 17. Bissoli com B de Brasil, B de Boas, é isso aí? Isso aí. É um centroavante por outro. Né? Vai tentar de fora da área, deu no travessão com o Chapecó completamente batido no lance. Nicão soltou uma varada, quase o quinto gol, Dávila. O Nicão incomoda muita gente, Serginho. O Nicão é esperto, é malandro, já deu passe para gol hoje. Viu o Chapecó e experimentou. Acertou a trave e foi no detalhe que o Grêmio não tomou o quinto. É, no detalhe, alguém de vocês chamou aí? Cidade ou Sinop? Não, é constrangedor o jogo. Olha, o que mais me impressiona, o Grêmio caminha em campo. Caminha em campo, Sérgio Boas. É, o Grêmio não vê a Curitiba, né? Não, é exatamente isso. Porque tudo bem, vamos perder o jogo, vamos brigar. O Grêmio caminha, o Grêmio faz uma partida sofrível e não tem justificativa. O que aconteceu do Rio de Janeiro para cá para esse time caminhar como está caminhando hoje? Poderíamos dizer o seguinte, Boas. O Atlético não jogou tanto assim para fazer 4, mas o Grêmio jogou tão pouco que merece tomar os 4. Tá barra, meteu na grande área, escanteio, Léo Pereira vinha pelo meio numa boa oportunidade para o Grêmio. O Borja se descolou da marcação, agora escanteio para o Grêmio pela esquerda. Vamos ver se na bola parada, como dissera antes o Dávila, o Grêmio consegue o seu segundo gol aqui em Curitiba para não ficar tão feio. Escanteio para Ferreira, cobrar pela esquerda para o Grêmio. Vai para a bola Ferreirinha, o Grêmio que está todo de branco no jogo, levando 4. Vai para a bola Ferreirinha, na cobrança de escanteio para o tricolor. Já movimentou a bola para Douglas Costa, cruzamento feito, bola para a área, cabeceou pela linha de fundo, outro escanteio. Houve desvio. E eu vou te confirmar que tem outra troca no Grêmio, né? Darlan e Sarará são as trocas que o Grêmio faz nesse momento. O Darlan é o camisa de número 15 e o Sarará veste a 49. O Sarará, ele entra na vaga do 5, que é o Thiago Santos. O Darlan, eu já te confirmo quem saiu, Serginho. É, eu vejo por aqui, se eu puder também, eu já... Acho que saiu o Vijaçante. É, ele entrou, Sinote? Não. Não entrou. Faz tempo... É, eu... Bom, eu estava dizendo para o Cidade aqui, com todo respeito, a opinião de qualquer um, eu até agora eu não vi nada nesse jogador. Vão para a reposição, vem para a reposição, Atlético trocando novamente. Saindo 44 e... Thiago Heleno. É, entrou também o 96, o 2 e o 96. 2 é o Nico Hernandes e o 96 é o Carlos Eduardo. Saíram isso. 32, Pedro Rocha. E saiu mais um que a gente vai confirmar na sequência, informando o Banrisul. É, o Pedro Rocha e o Thiago Heleno, né? Isso aí, Thiago Heleno. Fechou todas. Obrigado, Matheus. Esse Carlos Eduardo é liso, né? Atlético tem um bom elenco. Bola com o time do Grêmio. Pode não estar lá numa boa fase, mas é um jogador perigoso. Qual é o número dele mesmo? De Carlos 96, Eduardo? Carlos Eduardo. 96. A bola vem pelo meio campo na disputa. Vai tentar por ali um jogador Bissoli do Atlético. Vem o Grêmio na recuperação com o Rodrigues. Tirou a bola, mas deu de graça para o jogador do Atlético, 18, Cittadini. Cittadini tentou a frente, antecipação feita pelo Wanderson. Wanderson se antecipa, erra o lançamento. Wanderson também está com dificuldades no jogo. Bom, quem não está, né? Tecnicamente, uma partida paupérrima do Grêmio. Bola na jogada pelo lado esquerdo. Recupera a bola o time do Grêmio. Vem pelo meio campo o tricolor. Abertura feita para Ferreirinha pela esquerda. Recolheu Ferreirinha para cima do Marcinho. Faz a jogada na triangulação com Darlan para o fundo. Rafinha cruzou. Bola para a área. Corta a defesa do Atlético. Falta a bola para Darlan pelo setor esquerdo. Domina agora Darlan. Domina para o time do Grêmio. Aberto pela pela esquerda, recuando a bola para o Sarará, Matheus Sarará. Sarará para Rodrigues, você ligado na Bandeirantes, Atlético 4, Grêmio 1. Bola com Wanderson. Wanderson cai, falta em cima dele. Paulinho, seria um exagero? Já te pergunto, Paulinho. Já sabe qual é a pergunta, né? Da próxima rodada. Grêmio tem que ganhar, evidentemente, e aí vai necessitar ainda de combinações de resultados, né? Exatamente, o Grêmio tem que vencer o jogo, vencendo o Sport vai a 25, aí vai ter que secar o Bahia, o Santos e também o América Mineiro. Para ter uma ideia, o Bahia pega o Ceará em casa, o América enfrenta o Cuiabá fora de casa e o Santos vai jogar em casa na Vila contra o Fluminense. Então, Bahia e Ceará, Cuiabá e América, Santos e Fluminense, o Grêmio tem que vencer a partida e torcer para que dois desses três que eu citei agora, pelo menos não vençam seus jogos. Wanderson bateu cruzado, desvio, gol do Grêmio! Na bola batida pelo Wanderson, uma bola cruzada para a grande área. Eu não sei se foi direto do Wanderson, mas me parece que houve um desvio no meio do caminho do Matheus Sarará. O Grêmio está descontando para 4-2 aqui em Curitiba. Aos 39 do segundo tempo, desconta o Grêmio em Curitiba, Dávila. Era para ser um cruzamento, né, Serginho? Wanderson apareceu pelo lado direito e mandou para a área. Parecia muito um cruzamento. O Sarará entra fechando no primeiro poste e a bola pega um efeito e Wanderson surpreende o goleiro para fazer o segundo gol do Grêmio. Dá uma amenizada, 4 Atlético, 2 Grêmio. Vinícius Sinotti. Olha, eu tive a impressão que a bola entrou direto. Que ele chegou, tive a impressão que ela não bateu em ninguém. Ele pegou de três dedos uma paulada, ela fez a curva em cima do goleiro, matou o Santos. Tá? E o Wanderson aí desconta pro Grêmio, para não ficar tão feio, né, César? É, não adianta nada, tem que tentar buscar ainda na base do coração. Agora o Wanderson, dos jogadores que o Grêmio levou hoje, que não foram muitos, Wanderson me parece um dos melhores. O Ferreira, o Wanderson, porque o Grêmio faz, e repito, uma partida terrível. Quinto gol do Wanderson no time principal do Grêmio. O Grêmio que no momento ocupa a 18ª posição, tem 22 pontos na tabela. É, Wanderson marca o gol, Sarará deu uma comemorada, é porque ele estava ali, né, para atrapalhar também o Santos, participação dele foi importante, mas o mérito do autor do gol, Wanderson, 4-2 para o Atlético Paranaense, bola com o time do Grêmio, em frente, olha ali, ó, já errou o Grêmio, já errou novamente o Grêmio, então, os caras ficam se enfeitando, olha a falta, mas é uma zaga enfeitada, Serginho, que compromete a atuação do Grêmio, diga. Só confirmando, antes do gol saiu o Richard, número 25, e entrou o 88, Christian, informando o Banrisul. Agora foi o Sarará, né? Falta para o Atlético cobrar, não dá para ficar enfeitando. Quando a coisa não tá boa, despacha de qualquer maneira para tentar ainda descontar, buscar um gol aí. Aí 4-3 também já não fica tão feio o negócio para se reagrupar e buscar a vitória contra o Sport Recife. E esse jogo é domingo, tá marcado pro domingo, Paulinho. Já emenda a informação aí. Depois da falta, Paulinho. Depois da falta que tem o time do Atlético Paranaense. Aqui na Arena da Baixada, falta para o Atlético. Do meio da rua, em cima da barreira. A cobrança feita pelo jogador do Atlético. Fala aí, Paulinho. Bom, Grêmio Esporte, domingo, 8:30 da noite, na Arena, fechando a próxima rodada. Tem gol do Botafogo na B, Luiz Oyama marcando. Botafogo 2, Sampaio Correa 0. 41 minutos jogados no segundo tempo, 41 jogados no segundo tempo, o placar é de Atlético 4, Grêmio 2, boa jogada, tentou o giro agora o Wanderson, só que ficou de graça para o time do Atlético, vem para Nicão pelo meio, estica a perna, Rodrigues, esticou a perna, voltou a bola para Nicão, ajeitou para o pé canhoto, Nicão pela meia esquerda, trabalhou a bola o time do Atlético, inversão para Marcinho, tá dentro da grande área, Marcinho puxou para o pé direito, foi para a bomba, se estica Rafinha. A bola quica, lá vai Rafinha, cai empurrado, manda seguir o jogo. A arbitragem não. O assistente tinha marcado para seguir, o Rafinha reclama com ele. É falta para o Atlético. Vai ver bola para a grande área. 42 minutos do segundo tempo, na Arena da Baixada em Curitiba. já vamos partir daqui a pouco, depois dessa falta, para as nossas escolhas. Transul, adquira o plano de urgência e emergência médica na sua casa a partir de R$ 49,90. Ligue agora para Transul 0800-0090-192. Falta já cobrada para o time do Atlético. Bola recuada. Domina por aqui o jogador Bissoli. Troca passes o Atlético. Nico Fernandes pede pelo meio. A bola chega até Lucas Fasson. A defesa do jogo, Cidade e Sinote. Defesa do jogo... Olha, o Chapecó não conseguiu fazer nenhuma, eu acho. Não, ele tem algumas intervenções, chutes de fora. Tem no primeiro tempo aquele chute do Kaiser que ele pega, um chute cruzado. Porque o goleiro do Atlético, acho que foi, também tomou. Não foi um jogo de grandes defesas, mas eu fico com essa do Chapecó no primeiro tempo. Vamos ficar com essa do Chapecó no primeiro tempo aí. Douglas Costa, olha, foi empurrado, hein? Isso é falta para o Grêmio ao lado da grande área. Ferreirinho e Douglas Costa faziam uma tabelinha, falta da boa para o Grêmio. Tem falta da boa aos 43 minutos, o time do Grêmio ao lado da grande área, quem sabe, para diminuir, apertar o score. 43 minutos e meio, 43 minutos e meio, por ali Ferreirinha, por ali Douglas Costa, na bola parada. Vamos lá, Borja, mete o melão na bola de novo, Borja. Douglas Costa empurrou Ferreirinha, diz que é com ele mesmo. Ferreirinha também está posicionado, combinaram alguma coisa. Falta para o time do Grêmio, para tentar o terceiro gol, está 4 para o Atlético. Atlético 2 para o Grêmio, bola encostada para Ferreira, queima Ferreira em curva, pega o goleiro Santos. A ideia foi boa, pegou curva e o Santos pegou. Lance do jogo, Cidade Sinote. Olha, para mim o lance do jogo foi o quarto gol da equipe do Atlético Paranaense, quando o Grêmio tentava uma reação e poucos segundos depois do gol de honra do Grêmio, não, na verdade não de honra, o primeiro gol do Grêmio, que depois teve o gol do Wanderson ainda. Mas aquele jogo acabou matando a partida. É, a jogada foi muito bem feita. O 2-1 em cima do Rafinha e depois o cruzamento na medida do Kelvin para o Kaiser fazer o gol. Eu concordo, foi o lance do jogo. Para Trilegal, sua vida muito mais. Trilegal, o craque do jogo. Vou ficar com Pedro Rocha. Eu também. Pedro Rocha acabou definindo o primeiro tempo, quando isso o jogo aí. Ainda... O Grêmio ainda caminhava para tentar algo. Pedro Rocha, nas duas oportunidades que teve, acabou decidindo o jogo e matando o Grêmio. Exatamente o que eu ia falar. Pedro Rocha, porque fez dois gols no momento, no primeiro olha tempo. Olha o Ferreira, olha o Ferreira, olha o Ferreira, olha o Ferreira. Espalma Santos! Tá aí a defesa do jogo, hein? Uma defesa espetacular do goleiro Santos. Escanteio já cobrado para o Grêmio. Cobrou a bola do Ferreirinha para Darlan, para Douglas Costa. Ajeitou, pé canhoto. Virou tudo lá pelo lado direito. Inversão feita para Wanderson. Quem sabe o terceiro gol para descontar. Levantamento feito. Cai na área o jogador do Grêmio. Os que estão ali atrás do gol pedem a penalidade máxima. Agora o Nicão foi puxado para o Douglas, que recebe... O cartão amarelo, o Rafinha cerca a arbitragem, não sei o que vai rolar. Vamos, fechou o craque do jogo para Trilegal, sua vida muito mais Trilegal, Pedro Rocha. Vocês querem trocar a defesa ou não? Ah, pode trocar. Com toda certeza está trocada a defesa, um chute de canhota, queima-roupa, uma defesa de reflexo do goleiro Santos, disparado a defesa do jogo. Aliás, o Ferreirinha e o Wanderson foram os dois únicos jogadores do Grêmio que viajaram a Curitiba, né? O Grêmio jogou com poucos nomes hoje. Ferreirinha e o Wanderson. E sobre o lance de pedida de pênalti, já vou te avisar que não foi nada. O Borja tá com a bola. Pegou a bola o Borja ali. É, mas não vai rolar nada. É falta para o time do Atlético Paranaense. Pó Pelotense, agora também jato seco em aerosol. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Um abraço para o Kiko da Glória. Ligado na transmissão da Bandeirantes, ouvinte fiel de toda a programação da Band. Um abraço, Renan Canosa e Bittencourt. Bola com o time do Atlético Paranaense lá pela direita. Um abraço ao Marcelo Guelf, que tem gente participando aqui conosco. Lateral para a equipe, ou falta para a equipe do Atlético Paranaense. Vamos ver se ele vai sinalizar agora o tempo que será acrescido na partida. Falta para o time do Atlético lá pela direita, campo de ataque. Já chegamos a 47. 47 minutos, daqui a pouco, Marcos Couto comanda o prorrogação aqui pela Bandeirantes. Falta para o time do Atlético, cobrou Marcinho, Marcinho para Nicão, levou lá para o fundo, para fazer uma onda, fazer uma cera. E tem cartão amarelo para o jogador do Grêmio, né? Cartão amarelo para o Rafinha. Pô, que mala, hein? Não adianta ficar agora de resenha, tem que jogar, tentar alguma coisa. Ah, muita conversa. É pro Atlético Paranaense a bola. Falta pro time do Atlético lá pelo fundão. Marcinho tem a bola para a cobrança. Estamos nos encaminhando para o final da partida aqui em Curitiba. Hoje não deu. Quem sabe na próxima rodada. Transfere para a próxima rodada. Já cobrada a falta. Bola o Nicão. Rafinha dá combate em cima do Nicão. Nicão tá na dele. Segura, prende o jogo. Para ganhar tempo, ganhar a bola, só que bateu nele, voltou nele, repicou nele. Lateral para o time do Grêmio. Vai terminar o jogo aqui em Curitiba. Estamos pelo senhor Luiz Flávio de Oliveira. Bola lançada, correndo Douglas Costa, dando piques o Douglas Costa. Chega o goleirão, Santos abandona a meta e dá um chutão para o campo de ataque. A bola vem do Rua para Douglas, ajeitou no peito, só que mal. Bola curta para o Darlan, ficou para o time do Atlético pela direita. Lá vem Marcinho para o Atlético, recupera Darlan para o Grêmio. Darlan tenta a frente, passe errado, retomada do time do Atlético, vem para o lance Nico Fernandes, recua para o goleiro Santos, detona com o pé direito Santos, bola pelo alto, a abertura feita pelo lado direito, olha o Atlético chegando, bola com o Nicolas, olha o Sarará, fez uma falta perigosíssima. Cartão ele já tinha, o amarelo ou não? Sarará não. Acho que não, né? Não, então tá. Então fica no amarelo, mas a falta é perigosa, né, Dávila? É perigosa, Serginho, é perigosa sim. O Sarará foi atabalhoado, acabou cometendo a falta, amarelado, e a informação é de Pó Pelotense. O bem ligeirinho, Douglas se habilita para o próximo jogo, Sinop Cidade? Eu acho que não. Eu acho que ele começa a se habilitar sim, tem mais uma semana para trabalhar. Ele fez aí alguns momentos interessantes, mas com certeza o Grêmio precisa muito mais do que ele está apresentando, mas eu gostei de algumas posições do Douglas sim. Acho que vai ficar no banco no próximo jogo, não vai começar. Não está bem ainda fisicamente. Ok, Transul adquira o plano de urgência e emergência médica na sua casa a partir de R$ 49,90. Ligue agora para Transul 0800-0090-192. É, falta atendimento para o jogador do Atlético. A linha completa de polivitamínicos da Power Corp, ideal para a família toda. Você só encontra na Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Jogador do Atlético sendo atendido, 50 minutos. Vamos lá, Nicão agora, tudo ok com ele, é uma falta perigosa contra o gol do Chapecó. Uma falta perigosa contra o gol do Chapecó. Grêmio vai colocar 4 jogadores na barreira. Agora o que teve de jogador preguiçoso aqui em Curitiba hoje foi a grandeza. Tá brincando comigo. Falta pro time do Atlético cobrar. Falta para o Atlético cobrar aqui na cidade de Curitiba. Ajeitando para a cobrança Nicolas. Posicionado por ali, também chegando Marcinho. Falta para o Atlético. Nicolas e Marquinhos. Vamos ver, 4 ou 5 jogadores na barreira para o Grêmio. Já foi feita a autorização pela arbitragem. Nicolas bateu, selou a barreira. Vem rebote para o Atlético. Domina o time do Atlético. Tem o rebote, tem a posse de bola no campo de defesa. Bola dominada pelo jogador Zeivaldo. José Ivaldo vai terminar o jogo aqui em Curitiba. 4 para o Atlético, 2 para o Grêmio. Vai tentar a jogada no fundo. Olha o Atlético chegando com jogada trabalhada, com facilidade, envolvendo o Grêmio. A bola foi retirada. Bola com Darlan. Darlan para Douglas Costa. Vai Douglas. Lá vai Douglas Costa. Correndo pelo meio. Erra o passe no momento decisivo para o Léo Pereira. Está sem confiança também para bater em gol. A bola foi tocada para fora. Vai terminar o jogo aqui na Arena da Baixada. 52 minutos. 52 minutos aqui na Arena da Baixada em Curitiba. Vai terminar o jogo. Em seguida vem prorrogação aqui pela Bandeirantes. Repercussão da rodada. O jogo do Inter, a vitória no Beira-Rio. Mais uma. A derrota do Grêmio aqui em Curitiba. E segue a luta para tentar escapar. Terminou. Apita pela última vez Luiz Flávio de Oliveira. Fim de papo em Curitiba. 4 para o Atlético, 2 para o Grêmio. Já vou chamar o Marcos Couto com prorrogação, mas quero te agradecer, Marcão, pela parceria, pela ajuda, pelo auxílio. Quando tem aquele probleminha que a gente resolve rapidamente, é muito bom ter um parceiro da tua qualidade. Pô, você é um cara que joga a gente pra cima. Aquele abraço. Prorrogação. Apresentação, Marcos Couto. Valeu, Serginho Boaz, estamos juntos nesta empreitada. Pena que não foi bom pro Grêmio, né? 22ª rodada, Campeonato Brasileiro, estávamos aqui cheios de esperança de que pudéssemos estar comemorando a saída do Grêmio da zona do rebaixamento. É o nosso prorrogação que começa para ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na ABT. Rispoli Veículos, compra e vende o seu carro e na compra e entrada nós combinamos. Ligue 33-36-18-18. Plano Ângelos, você já tem o seu? Ah, adequados para cada tipo de família, o Plano Ângelos. Paulinho, que mais o torcedor gremista quer saber o seguinte? Tá, não deu, tá bom, 22ª rodada, Campeonato Brasileiro, tá lá estampado, não saímos da zona do rebaixamento. Mas, Paulinho, qual é o tamanho da encrenca, Paulinho? Pra ter uma ideia, hoje o Grêmio, por conta própria, se tivesse vencido o jogo por 1-0, sairia hoje da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, não vai bastar vencer o Sport. Vai ter que derrotar o Sport na Arena e torcer por dois resultados paralelos. Sábado tem Cuiabá e América, tem Bahia e Ceará. Domingo tem Santos e Fluminense. Dois desses três, América, Santos e Bahia, não podem vencer os seus jogos. Se dois dos três vencerem, o Grêmio, mesmo vencendo no fim de semana, não sai na próxima rodada da zona de rebaixamento. Qual é a sequência do Grêmio se a CBF não alterar nada, Paulinho? Vamos lá, vou passar aqui os próximos 5 jogos do Grêmio. Semana que vem, domingo, 8:30 da noite, na Arena, tem Grêmio e Sport Recife. Depois, na quarta-feira, dia 6, Grêmio recebe também na Arena o Cuiabá. Aí sai para 2 jogos fora de casa. No dia 10, contra o Santos na Vila. Dia 13, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. E depois, dia 17, retorna para a Arena para enfrentar o Juventude. Portanto, Sport Cuiabá fora de casa, Sport Cuiabá na Arena, Santos e Fortaleza fora de casa e o Juventude na Arena. Muito bem. Qual é a manchete, Vinícius Sinotti? Ou melhor, César Cidade Dias, qual é o teor, o conteúdo do todo das manchetes de Grêmio 2, Atlético Paranaense 4? Olha, a minha manchete é que o Grêmio, no primeiro tempo, foi extremamente defensivo e perdeu o jogo aí. Quando tomou 2-0, ali o Atlético liquidou a partida. A minha manchete é um Grêmio sofrível, foi humilhado no Paraná. Não tem explicação, já saindo da manchete, não tem explicação, Marcão, uma equipe ser tão brigadora como foi no Maracanã, jogar uma partida risível como a que fez no Paraná hoje. O Grêmio jogou contra uma equipe que treinou, tomou 4 gols, podia ter tomado 6, não esteve nunca no jogo, não tem explicação isso. Ou melhor, tem, parece ressaca. O Grêmio fez uma partida muito boa no Rio e achou que repetiria naturalmente hoje. E futebol não aceita desaforo. Quando tu não faz uma preparação e não entra com o mesmo espírito, sobretudo para os times que não são bons, o resultado aparece. Hoje apareceu o resultado do trabalho do Grêmio, que foi risível, como eu disse no início. O que que houve? O que que aconteceu? Juan e Rodrigues não se entenderam, em muitos momentos vazaram, falharam, em outros enfeitaram. O que que se aconteceu? Se a gente puder tentar fazer uma avaliação, eu estou curioso para saber qual vai ser a leitura do Grêmio com relação a isso. Mas o Grêmio pareceu de salto alto. Pareceu um time que imaginou que fosse fazer uma vitória ao natural. E o Grêmio tem caído nessa maldição de uma forma arrogante de jogar, que é insuportável para o torcedor. É insuportável para o torcedor do Grêmio. Hoje, por exemplo, o Grêmio vai com o mesmo time. O que que se imaginou? Um time defensivamente forte? Não. O Grêmio foi um time frágil defensivamente. O Grêmio não encontrou o Atlético nunca no jogo. Ah, o Atlético é um bom time? Claro, o Atlético tem um bom treinador, tem bons jogadores, tá tudo certo. Mas o Grêmio não encontrou nunca. O Grêmio não esteve nunca no jogo. O Grêmio não conseguiu nunca, nunca se fazer minimamente forte no jogo. O terceiro gol, na verdade o quarto gol do Atlético Paranaense, o gol do Kaiser, o segundo dele, que é uma jogada, uma triangulação pela direita, que ele faz a conclusão praticamente na linha da pequena área, é gol de colégio. É um gol que um time na escola não toma, porque tu não deixa fazer 2-1 no teu lateral, não sai procurando a bola, o zagueiro, e não deixa o centroavante na linha da pequena área sozinho. O Grêmio faz uma partida de chorar. Se eu achei que não ia mais, pelo menos que ia passar os domingos com maior alegria, vou passar um inferno de um final de domingo hoje, porque vai jogar mal assim lá na Conchinchina. O Grêmio fez uma partida dos piores momentos do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, que aceita um Grêmio lá na zona de rebaixamento. Eu não estou dizendo com isso que o Grêmio não vai escapar. O Grêmio vai escapar, porque agora de novo vai ter que calçar as sandálias da humildade. De novo vai ter que correr atrás da bola. De novo vai ter que ganhar as divididas. De novo vai ter que ser o time que o torcedor quer. Esse Grêmio arrogante não vai ganhar de mim se jogar. César, mas eu preciso colocar uma questão para ti, pro Sinote. O Grêmio tem dois jogos atrasados, tem. Mas são contra dois poderosíssimos adversários, Paulinho. Do primeiro turno ainda, um já confirmado, o jogo pro dia 13 de novembro contra o Atlético lá em BH, contra o líder, quarta-feira, 9 da noite. E jogo contra o Flamengo na Arena, ainda sem data marcada, a ser confirmado esse jogo ainda. Eu vou entrar numa parte, numa área, né, que o César, claro, César, torcedor, identificado, gremista, tá chateado, tá magoado. Eu me coloco no lugar do César. Entendo bem a situação que ele se encontra e a manifestação, que é carregada de emoção. E isso é muito bom. Né? Eu vou pegar por um outro lado. Vou tentar analisar por um outro lado. Que é, como eu não tenho essa parte de emoção em relação ao resultado do jogo e à posição do Grêmio no campeonato, vou analisar pelo aspecto só tático da coisa. Eu disse, quando o Grêmio entrou em campo, que o Grêmio estava defensivo demais. O Grêmio entrou com 3 volantes, entrou com o Alisson... Mas entrou como jogou contra o Flamengo. Mas uma coisa é o Flamengo, outra coisa é o misto do Atlético Paranaense, com todo o respeito. Mas não, isso não. Mais um motivo dá para o Grêmio não sofrer defensivamente. Ah. O Grêmio sofreu defensivamente. Ah. Mas aí é o que eu estou te dizendo. O Grêmio tinha era que ter feito o Atlético sofrer. O Grêmio não fez o Atlético sofrer. O Atlético jogou com extrema tranquilidade. Por quê? O Grêmio jogou com 3 volantes, com o Alisson, que é mais um homem de marcação, não era com o Flamengo no Maracanã, era com o misto do Atlético. O Atlético saiu jogando, César, com 5 jogadores titulares e 6 reservas. Para aí um pouquinho. O Atlético Paranaense, com todos os seus titulares, já não merece esse respeito todo. O Grêmio tem. O Grêmio é o Grêmio. O Grêmio precisa valorizar o plantel que tem em casa, uma folha de 14 milhões. O Grêmio vai jogar com o Atlético Paranaense com seus reservas, um misto, com 3 volantes e mais o Alisson. O centroavante Borja não tocou na bola no primeiro tempo. O Grêmio não teve uma jogada de linha de fundo com seus laterais no primeiro tempo. Só esse menino Wanderson que deu 2 chutes de fora da área e o Ferreirinha tentando resolver a coisa sozinho. Aí o que, que aconteceu? O Grêmio tomou 2-0. Depois de casa, como se diz, depois da porta arrombada, tranca de ferro, aí quando o Grêmio já perdia de 2-0, ele botou o Douglas Costa e o Léo Pereira no intervalo e aí tentou sair para cima. Quando tentou sair para cima, tomou o terceiro, acabou o jogo. O erro dele não foi nas mexidas. O erro dele foi na escalação inicial, meu querido. Não era o Flamengo no Maracanã e nem o Galo no Mineirão. Era o Atlético Paranaense com reservas. Eu só não consigo entender a tua lógica. Eu não consigo entender a tua lógica, porque se o Grêmio fez a mesma estratégia e o Flamengo não criou, por que que esse time ia criar? Mas, ô César, o Flamengo estava interessado no jogo do Grêmio, tava, o Flamengo estava de olho no Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Esse aí estava de olho no Peñarol. Mas senhora, botou os reservas. O Grêmio faz uma partida hoje. O Grêmio conseguiu chutar a primeira bola a gol num escanteio aos 20 do segundo. Por quê? Porque não estava jogando, porque não encontrou. Não... O Grêmio não jogou o nada. O Grêmio no primeiro tempo só jogou para trás. O Grêmio só tinha jogadores com características de marcação. O Grêmio sempre tem jogadores... Desde que o Filipão chegou, o Grêmio, todos os jogos, tem um time com jogadores de marcação. O Grêmio não jogou com meia nunca. O Grêmio sempre joga com três volantes. Por quê? A questão é, por que jogou... O Grêmio jogou, só um pouquinho. O Grêmio jogou vários jogos com o Jean-Pierre, até o Filipão desistir dele. Jogou com o Jean-Pierre, jogou com o Jonathan Robert. O Grêmio, na grande maioria dos jogos das vitórias, jogou com três volantes, Sinote. E hoje o Grêmio não conseguiu caminhar no campo. O que que aconteceu... Por que que um time... Então eu vou te fazer uma pergunta agora aqui, para nós não ficar, como se diz na gíria, batendo sempre na mesma tecla. Baseada na tua lógica, na tua coerência, contra o Sport Recife, o Grêmio tem que entrar com três volantes. A tendência é essa. Então aí... A tendência é essa. Então assim, já vou te avisar. Vou dizer agora, contra o Ceará, o Grêmio começou como? Então eu vou te avisar uma coisa. Me responde? O Grêmio começou com três volantes. Isso. Vou te avisar uma coisa. Tu vai passar muitos domingos sofrendo assim. Não é hoje. Muitos tu vai passar sofrendo. Não fica migorando, Sinote. Porque... Basta a minha dor de cabeça, não, tu fica me gorando, Mas um time que não faz gol em ninguém, não cria uma... Vamos combinar, né? O Grêmio marcou o primeiro gol numa cabeçada, num escanteio, que ninguém pulou com o Thiago Santos e ele foi lá e fez o gol. Tá certo. E depois numa jogada em que o Douglas Costa deu um bom passe e esse menino Wanderson pegou um chute cruzado. Mais nada. O Grêmio não criou nada no jogo. Nada. Se for assim, tu vai sofrer muito, meu amigo. Tu vai sofrer muito. O que eu vou fazer? Eu vou ter que sofrer, porque tem uma das coisas que eu já tenho certeza é que eu não vou deixar de ser gremista no próximo jogo. Se eu já tenho certeza, Paulinho e Marcão. O César. Oi. Até deixa o Paulinho trazer aqui a relação defesa-ataque do Grêmio no Campeonato Brasileiro em relação aos demais, porque em termos de defesa o Grêmio é uma das piores, né, Paulinho? Até que nem tanto, não viu? Tanto. Até que nem tanto, porque o Grêmio tem no momento aqui a oitava defesa menos vazada. Né? Mesmo apesar de ter tomado exatamente, quatro. O Atlético Mineiro. Mas hoje foi muito mal. O Atlético Mineiro tem 13 gols sofridos, aí vem Corinthians, Flamengo e Sport com 19, Atlético Goianiense 20, Ceará 21, Cuiabá, Grêmio e Inter com 22. Olha aí. E gols marcados? Gols marcados, o Grêmio aí sim. O Grêmio, no momento, é o segundo pior ataque da competição, só é melhor que o Sport. Marcou 8 o Sport, aí tem Grêmio, Chapecoense e Atlético Goianiense com 17 gols marcados. Aí que eu me refiro, meu querido. Sinote, vocês elogiaram muito o Ferreirinha ao longo de boa parte do jogo pelo esforço, pela qualidade. Por que que essa qualidade do Ferreirinha não se comunica com o Borja? Mas não tem ligação. O Grêmio não tem ligação entre meio-campo e ataque. Teve no segundo tempo, em 2, 3 momentos, com o Douglas Costa. O Grêmio não tem ligação. O Grêmio são 3 volantes trocando passes laterais. Pode olhar. Nenhum volante do Grêmio pisa na área com bola andando. Mas não é que os caras estejam jogando mal. É que a característica deles é essa. Não tem, meu amigo. Não tem. A resposta para o que eu estava tentando... dizer para esse coração sofrido do César, e que eu entendo que o meu está estraçalhado com o meu time lá na Série B também, o que eu estou dizendo, e tu me disse agora aí, Paulo Pires, o Grêmio é o segundo pior ataque da competição, e o Grêmio precisa fazer gol para sair lá de baixo, ele tem que ganhar jogos, e ganha jogo no futebol quem faz gol, o Grêmio precisa ter ambição no jogo de fazer gol, não é só marcar, precisa jogar. Com todo respeito, hoje era jogo pro Grêmio ganhar, ou tentar ganhar. pegou o Atlético Paranaense na Arena com 6 reservas e conseguiu tomar 4. É isso que eu digo, precisa fazer gol. Agora imagina no domingo que vem, César. Já não quero imaginar, jogar só com quero Sport, que acabe esse jogar domingo. Jogar com o Sport Recife, dentro da Arena. Tu tá me dizendo que o Grêmio tem que jogar com 3 volantes. Tu tá me deixando maluco, vou ficar doente. Vai jogar. Pois é. Vai jogar. E aí não adianta. Vai fazer gol, porque o Sport... Já te adianto que vai jogar. Porque eu acho que não vai, viu? É, pois é. Porque alguém tomou o terceiro amarelo. Não. Eu vou recuperar o discurso do Filipão. Alguns jogos passados, quando ele foi questionado sobre Campazzi e a decisão do tripé de volantes... E o Filipão, ele lembrou o jogo contra o Ceará, onde o Grêmio jogou com Alisson, Jonathan, Robert e Ferreira, onde o Alisson era a figura centralizada. E para justificar essa escalação, o Filipão disse o seguinte, que dependendo do jogo e da necessidade urgente de vitória dentro de casa, com o adversário permitindo essa formação, ele vai abrir mão do tripé para utilizar um esquema com um meia articulador. Acho eu que esse é o cenário contra o Sport. Pô, se não for, Dávila, se não for, então não vai ter mais cenário. Aí só se o Grêmio jogar com o time do sindicato dos atletas, é fazer um bate-bola, aí ele vai botar um time mais pra frente. Não é possível. Tu vai jogar em casa contra o Sport Clube do Recife, que com todo respeito, na minha opinião, já tá rebaixado. Não vai escapar. O Sport... Tu acha que o Sport vai vir aqui na Arena? Trancado, vai fazer um tranca-rua, um ferrolho, vai botar um espetado lá na frente pra jogar por uma bola. Ô, Sinotti. Oi. Eu tenho uma outra boa notícia pro César Cidade Dias. O Santos tá louco, né? Foi a primeira que eu tava dormindo. A primeira grande notícia é que o Grêmio não tem como não ganhar do Sport na Arena. Mas e a segunda evidente. Grande notícia é a seguinte. O Santos pegou a ficha. O Santos quer a ficha desse ano, né, Paulinho? É, também tem isso. Você está falando de tudo para cair o Santos esse ano. Tá? Tomou 3 do Juventude hoje e na próxima rodada recebe na Vila o Fluminense. Mas aí eu preciso, infelizmente, dizer o Grêmio que está pegando essa ficha toda hora, né? O Grêmio tem quando o Grêmio parece largar a ficha, o Grêmio faz um jogo como que fez hoje de tarde. Esse jogo do Grêmio hoje é... Olha, o Grêmio fez jogos ruins esse Campeonato Brasileiro, tá? O de hoje é de chorar ajoelhado no milho. O Grêmio fez um jogo... O jogo do Grêmio... Tu vai esquecer da escalação. Então eu até entendo que o Santos pegou a ficha, que o Juventude tem a ficha, que o outro... Mas a ficha que o Grêmio insiste... Tem um ímã na tal da ficha, sair que virou, mexeu, ela gruda na tricolor, entendeu? É um negócio aquilo, muito sério. Aí aquilo que eu te falei. Mas tu tá me tripudiando. Não, meu amigo, eu tô te abrindo os olhos. Não adiantou nada ter ganho do Flamengo e entregado a rapadura pro Atlético Paranaense hoje. O sujeito tá na TV Bandeirantes, nos donos da bola, tem que aguentar o baldaço. Aí o sujeito vem pra Rádio Bandeirantes aqui, vocês entregam o Sinote pro cara. O problema deve ser eu, Paulo Pires. Tem uma sonora diferença. E enorme diferença. Um torcedor do Inter num programa e um torcedor do Inter num e um torcedor do Brasil no outro. Mas o César... contra mim. O torcedor do Inter lá e um comentarista aqui. Eu tô te dizendo o seguinte, que o Grêmio, se não jogar com jogadores com características ofensivas contra o Sport Recife em casa, vai jogar contra quem? Tu tá fazendo a minha semana virar um terrorismo. tu tá... O que vai ser a minha semana, Paulinho? Pelo amor de Deus, Marcão, me ajuda. E me pior traz é que um o próximo ansiolítico. Jogo vai acontecer só no próximo domingo. Né? Então, e às 8 da noite ainda. 8:30 da noite. Tá, e qual é a possibilidade... Ô, Dávila, e qual é a possibilidade depois dessa atuação não tão positiva do Juan e do Rodrigues, do Kahneman poder comparecer? Olha, fisicamente, ele estando apto, o Filipão já disse que o titular é o Kahneman. O problema é que o Kahneman é um cara difícil de fazermos uma previsão, porque ele tem uma dor crônica. Então é uma dor que, dependendo até do treinamento que ele faz, ele sente e acaba ficando inviabilizado para os jogos. Hoje, por exemplo, ele ficou no banco, significa que não estava 100%. Se estiver 100%, o Filipão garante, joga. Mas isso depende dos treinamentos. E um Douglas Costa, eu sei que é uma divisão aí entre os nossos homens de opinião, mas o Douglas Costa, no domingo, à noite, com mais uma semana de trabalho, com mais ritmo depois dessa entrada hoje, será que ele não é aquilo que o Grêmio precisa de criação para fazer o Ferreirinha encostar no Borja e a coisa acontecer? Eu acho que pode ser, eu acho que pode ser. Eu só acho que talvez ele não saia jogando, né? Eu gostaria que saísse jogando. Depende também da semana de treino. Como ele vai treinar, não tem esquece, uma semana. A gente não pode esquecer que esse jogador estava parado 28 dias, né? Voltou de lesão, voltou de um momento complicado aí, agora está retomando. Achei que deu bons arranques, fez uma outra boa jogada, claramente fora ainda da parte física e principalmente do ritmo de jogo. Então, só que a gente sabe também que ele pode ser a nossa solução. Então o Grêmio tem que pensar nele como solução. Eu entendo o pensamento do Sinotti no que diz respeito à preservação do jogo todo, mas a gente tem que pensar sempre, Sinotti, que dessa vez é mais uma semana inteira de treinamento. Bota, né? Pra jogar, é? Bota pra jogar, quando não dá mais, pede pra sair. É, eu sou assim. Bota pra jogar. Eu acho. Não dá mais, pede pra sair. E essa semana vai ser importante. Lembrando, o Grêmio volta a campo daqui a 7 dias. Então tem muita coisa pra acontecer e isso sim faz diferença. A gente sabe que ali na frente isso faz muita diferença. Uma semana a mais de treinamento pra jogadores desse padrão. Bom, gente, nós estamos aqui. Eu quero voltar com o Paulinho, quero voltar na tabela, quero voltar no todo daquilo que aconteceu na rodada, Paulinho. Quero dar uma recapitulada na rodada sábado, domingo, passando pela vitória do Inter, pela vitória da Juventude, evidente essa derrota do Grêmio. Deixa eu começar por bola rolando, 1 minuto de jogo lá em Goiânia, onde Atlético e Cuiabá estão empatando em 0-0, jogo que fecha esta 22ª rodada, que é a terceira do retorno. Começou ontem, teve Ceará 1, Chapecoense 0, Corinthians 2-1 para cima do Palmeiras e o São Paulo empatou com o líder Galo em 0-0. Hoje pela manhã, em BH, América e Flamengo empataram em 1-1. Os gaúchos, Inter e Juventude venceram. O Inter no Beira-Rio bateu o Bahia por 2-0. O Juventude no Jacone fez 3-0 no Santos. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Bragantino por 2-1. O Sport perdeu em casa, próximo adversário do Grêmio perdeu em casa para o Fortaleza por 1-0. E confirmando agora, além, claro, da derrota do Grêmio para o Furacão por 4-2, em andamento, Atlético Goianiense 0, Cuiabá também 0. Deixa eu começar pela parte de baixo da tabela, que tem, de baixo para cima, Chapecoense, Lanterna 10. Aí, Sport Recife 17. Grêmio em 18º com 22. Bahia, 17ª posição, 23, o Bahia abre a zona de rebaixamento. Fora da zona da morte estão, em 16º, o Santos, com 24. Em 15º, o América, também com 24. 14ª posição para o Juventude, com 26. E em 13º, o São Paulo e o Atlético Goianiense, ambos aí com 27 pontos na tabela. São os clubes que estão, nesse momento, fora do Z4, Santos, América Mineiro, Juventude e São Paulo. É que tem muita gente, inclusive gente grande, remoendo ou dentro da zona do rebaixamento ou próximo dela, né? Exatamente. Na próxima rodada podemos ter aí várias modificações na parte de baixo. Parte de cima tem o Galo como líder, 46 pontos, Palmeiras em segundo com 38, Fortaleza, que hoje venceu o Sport lá no Recife, agora é terceiro com 36, o Flamengo é o quarto com 35, fechando a zona de classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Estariam indo hoje para a chamada pré-Libertadores. O quinto colocado, que é o Bragantino, que tem 33 pontos, e o sexto colocado, Corinthians, que também tem 33. O Inter fecha a rodada na 7ª posição, com 32 pontos na tabela. Aliás, no retorno, o Inter que não tem bom desempenho, mas que tem resultado, o Inter é o líder do retorno, o único time que conquistou 100% de aproveitamento no segundo turno, com 3 jogos, 3 vitórias, é o Internacional. Muito bem. Importante esses detalhes que traz o Paulinho. César Cidade Dia, Vinícius Sinotti, e essa semana, qual trabalho vai ter que ter o Filipão junto às lideranças, junto aos mais experientes, para não deixar essa peteca cair? Pois é, o Grêmio precisa... E essa, para mim, é a pior das dificuldades, e é a que o Grêmio precisa... tentar trabalhar urgentemente. A vitória contra o Flamengo colocou em todos a ideia de que o Grêmio estaria recuperando a confiança. E um jogo como o de hoje, ele escancara mais uma vez a grande dificuldade do Grêmio trabalhar o emocional. Grêmio terá uma semana de desconfiança. Por quê? Porque jogou pouco, porque tomou 4 gols do time reserva do Atlético, porque voltou a fracassar na construção do seu time, do seu jogo. E essa semana vai ser, além da parte física, além da parte técnica, além da parte tática, também, mais uma vez, a discussão emocional. O Grêmio precisa recuperar a força emocional para tentar recuperar também os pontos que perdeu hoje nessa trágica tarde-noite do Paraná, lá na ótima narração do Sérgio Boas. Muito bem, seguimos aqui, até porque estamos esperando, não é, o início da coletiva pós-jogo, e estamos aqui no monitor acompanhando o Atlético Goianiense. Paulinho, vamos à nossa interatividade, afinal de contas, o que o torcedor do Grêmio, a essa altura do campeonato, tem a nos dizer? Não está gostando, não gostou nada do que viu em campo hoje, ou pelo menos ouviu aqui pela Rádio Bandeirantes. Estou com vergonha do meu time. Quando o Douglas Costa volta a jogar, ou ele ainda está em lua de mel? Pergunta aqui a Luísa, do bairro São João. Os caras ganham bem, têm reajuste, vão fretado e jogam esta porcaria. Recado Cláudio, de Taguatinga, lá em Brasília. Douglas Costa é um come-dorme, está sempre bichado, time não tem meio campo. Recado Ronaldo. O Felipão vai esperar o Campas se formar em língua portuguesa para escalar o jogador. Quem pergunta é o Fábio Campos, ou 20-0. Quem mais aqui? O Ney Júnior, de Santa Maria. Com todo o respeito ao Filipão, mas é inexplicável o que ele está fazendo com o Darlan. Deixa eu pegar mais uma para encerrar. O Jefferson, de Porto Alegre. Foi bom para cair a ficha que o pesado Lucas Silva pegue um banco e que o inútil Alisson vá jogar com os aspirantes. Douglas Costa na ponta e Campaz no meio, é o que pede aqui o Jefferson, de Porto Alegre. César Cidadinha, mas essa é a questão. Essa é a questão. Exatamente as mensagens encaminhadas, e eu estou vendo aqui também na nossa live do YouTube, que está bombando, inclusive. O fantasma voltou. Aquela ideia de vitória do Grêmio contra o Flamengo tinha, de certa maneira, espantado o fantasma. E a derrota hoje, sobretudo pela forma com que ela apareceu, de um time completamente burocrático, ela traz o fantasma de volta, Sinote. E esse, para mim, é o ponto que mexe com a confiança, que mexe com o anímico do torcedor e que mexe com o time. Ah, tu tem razão, não te tira a razão por esse lado, né? É que houve uma euforia, na minha maneira de ver, um tanto quanto exagerada, quando da vitória diante do Flamengo, né? O Flamengo de olho no Barcelona de Guayaquil, o Flamengo com 3-4 ausências importantes, né? E o Grêmio foi lá, né? Fez um gol, teve oportunidade até de fazer outro. Podia ter tomado também. Mas foi lá e fez um jogo de Grêmio. Um jogo do tamanho do Grêmio, né? Contra um time grande, como o Grêmio também é. Foi lá e, né, encarou o Flamengo lá no Maracanã tranquilo. Tá, beleza. Só que agora, aí foi o que eu te disse no meio da transmissão. Não adianta ir lá e ganhar de 1-0 do Flamengo e botar um rótulo de vitória heróica e agora tomar 4 do misto do Atlético Paranaense. Então teria sido melhor até, perdendo o Rio pro Flamengo, que não é inimigo do Grêmio hoje, tá? E ganhar do Atlético do Paraná, que também não é inimigo do Grêmio, mas que é um time com um status menor e que outros times vão chegar aí na Arena da Baixada e talvez belisquem pontos do Atlético. O Grêmio não poderia, ainda mais assim, ó, a goleada que o Grêmio não tomou do Flamengo e que, se tivesse tomado, seria aceita, compreendida, o Grêmio tomou hoje do misto do Atlético Paranaense. Esse é que é o problema que eu vejo, que aí eu consigo entender quando tu diz que o fantasma voltou. Quando se imaginou que essas coisas não aconteceriam mais, o Grêmio toma 4. Né? E olha... 4 e tu me tem ideia, tu tem ideia, em cima disso, uma pergunta pro comentarista. Tu, sim, tem ideia que jogo o Grêmio vai fazer contra o time que for? Tu sabe que Grêmio vai jogar? Não, não, não. Quando eu falo do fantasma voltar, eu tô me referindo exatamente a isso. Não sei. A gente não tem a mínima ideia do que o Grêmio vai apresentar no próximo jogo. E quando isso acontece, o desespero bate. Porque, claro, eu não sei se o Grêmio vai ganhar do Sport. por 8-1 ou se o Grêmio vai perder 1-0. Verdade. Eu não sei. Verdade. Eu não sei se o Grêmio vai fazer o jogo que fez contra o Flamengo ou o jogo que fez hoje. Tu tem toda a razão. Eu não sei. E essa falta de confiança que eu tenho nesse momento, eu tenho certeza que isso também está na cabeça dos jogadores. E aí, o que, que vai acontecer? Concordo contigo. Até fazer uma questão aqui que é elementar, que é lógica pro Paulinho, né? Mas o Grêmio precisa, nesse momento, ser melhor que o Sport e joga contra o Sport dentro de casa. Tem que ser melhor que a Chapecoense, tem que ser melhor que o Bahia, tem que ser melhor que o Santos, que o América Mineiro. Quer dizer, o Grêmio tem uma turma aí que está... talvez pior do que ele, ele tenha mais, e eu sei que ele tem mais elementos e recursos para ganhar dessa gente. Falando da pontuação, né, na pontuação o Grêmio hoje já é melhor que a Chape e que o Sport, certo? Claro. Tem que ser para escapar do rebaixamento, melhor que mais dois ainda, tem que ser melhor que quatro, né, para escapar do rebaixamento. Estão na briga com o Grêmio, então o Grêmio tem 22, o Bahia tem 23, o Santos e o América com 24, aí mais acima o Juventude com 26, São Paulo e Atlético Goianiense com 27. Então dessa turma que eu falei agora aqui, tem que ser melhor que dois destes para escapar do rebaixamento. Até o final da competição, estou dizendo. Sim. Não precisa ser na próxima rodada. Até o final. E Cezinha, é uma barbada, César! É uma barbada, imagina se não fosse fácil, hein? Como é que seria? Se é uma barbada, imagina se fosse difícil, Marcão. Eu vou te dizer o seguinte, eu vejo a classificação e a sensação que me dá é o medo do que ver, do que apresentar. Eu não vejo confiança suficiente no Grêmio para fazer uma série de vitórias. O Grêmio conseguiu fazer, por exemplo, contra o Ceará e contra o Flamengo, duas vitórias que consolidariam uma sensação de sair até com certa facilidade. E aí aparece o que apareceu hoje. Um jogo sofrível. Um jogo, olha, dos piores jogos do Grêmio no campeonato. Vamos fazer aqui um exercício, nós quatro aqui que estamos aqui tentando a achar uma solução. Qual foi o pior jogo do Grêmio no campeonato? Talvez esse. Olha, vocês vão procurar, o Grêmio tem muitas derrotas, vocês sabem disso. Talvez o pior jogo do Grêmio no campeonato seja exatamente esse. O jogo contra o Juventude, fora de casa, foi ruim. O América Mineiro em casa foi bravo também. Pois é, eu já não achei tanto. O jogo contra o América, o Grêmio teve chance de ganhar. O jogo contra o Atlético Goianense em casa, que perdeu aquele jogo, foi um jogo ruim, o jogo da queda do Thiago Nunes, é ruim. Mas olha, igual a esse jogo hoje foi muito esse mal. Esse jogo é de chorar. Até pelas condições do Grêmio, jogo. Né? É um Grêmio quase amador. E qual é o peso? Marcão, oi, pois não? Só pra dizer, tá? Não significa muita coisa, mas eu vou colocar aqui. A informação que nós tínhamos do Grêmio é que seria tudo muito rápido, porque a logística de volta já está armada para hoje à noite. E por enquanto, nada do Felipão, tá? Nós nem posicionados ainda, estamos na sala virtual. A conversa deve estar longa lá no vestiário. Opa. E espero que esteja muito longa, inclusive, porque algumas orelhas precisam ser puxadas. E eu não falo, o Felipão pode ter errado, pode. O Juan pode ter errado, pode. Só tem uma coisa que eu não aceito que o Grêmio apresentou hoje. O Grêmio foi um time sem vontade, foi um time burocrático, foi um time comum. Um time que estava jogando um amistoso. E se o Grêmio jogar amistoso, o Grêmio vai cair. O Grêmio tem que jogar final de Copa do Mundo todos os dias. Até em treino o Grêmio tem que jogar final de Copa do Mundo. E o que a gente viu hoje foi tudo, menos uma final de Copa do Mundo para o Grêmio. Foi um time que perdeu ao natural. E aí não, né? Ô Cezinha, a gurizada pensou, pô, cadê o Terans que meteu de bicicleta? Cadê os caras que ganharam do Penharol? Pô, não tão. Então hoje a gente não precisa se esforçar tanto como nos esforçamos e nos concentramos contra o Flamengo. Às vezes é isso mesmo. Pode ser. Às vezes é isso mesmo. Pode ser. Mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem que correr, tem que jogar, não tem desculpa. Não pode entrar caminhando desse jeito. Tinha que ter entrado do jeito que entrou contra o Flamengo. Por que que não entrou? Eu quero o diagnóstico. Nós aqui, olhando o jogo como a gente estava, a gente não consegue muitas vezes ter o diagnóstico de tudo. Agora, o que aconteceu hoje não pode ser tratado com naturalidade. Não é normal e natural o Grêmio perder do jeito que perdeu. O Grêmio sofreu 4 gols, se tivesse sofrido 6, 7, nós estaríamos discutindo aqui, foi um vexame. Não, 4 foi um vexame também. O Grêmio perdeu de tomar uma goleada muito maior. César, sabe que o debate vai avançando e o povo vem forte na interatividade, né, Paulinho? Vem muito forte, na verdade, aqui. O Luiz Carlos do Maitá diz assim, ó. Com esse senhor Filipão, vamos sofrer até o fim do campeonato. Só uma pergunta. Qual foi o último bom trabalho do Filipão? Larguei, diz aqui o Luiz Carlos do Humaitá. O Aldo da Tinga diz assim, vamos combinar. Flamengo é que não quis jogar. Esse jogo de hoje mostrou que estou certo, diz aqui o Aldo da Tinga. Não preciso ver mais. Vidiasanti é comum, Matheus Henrique é muito melhor. E o Grêmio errou ao contratar o Campaz, pois disse que só ia trazer jogadores prontos. Mais um erro, é a aposta caríssima para 2022. Ricardo Marcelo Toqueto. E o Toco diz assim, se o Grêmio ficar atrás de Chape, Sport, América, Atlético Goianiense, Bahia, Cuiabá, Juventude, será o fim da várzea. Pois é, é que é difícil, né? Partindo da premissa desse último recado, é difícil imaginar que o Grêmio não supere essa gente aí que, com todo o respeito, né, são muito fracos. Eu também acho. A sensação e o raciocínio é esse. Só que aí tu vai para um jogo como o de hoje, tu não faz nada. Exatamente. Tu liga o alerta de novo. É isso aí. O alerta que tinha sido em tese. E aí a gente pode até, se nós tentar fazer uma avaliação do nosso sentimento. Talvez o nosso sentimento seja hoje também de posicionar isso. Nós imaginávamos um Grêmio parecido com o Grêmio do domingo passado. E que Grêmio é o que a gente vai ver? É o de hoje, que vai lutar para ganhar do Sport, para ganhar do Ceará? Ou o Grêmio que venceu o Flamengo e que teria certa tranquilidade para encarar essas equipes? Eu não vou concordar. Essa é a grande questão. Eu não vou concordar com o nosso ouvinte que disse que o Flamengo não quis jogar. Não é isso aí, não. O Flamengo não quis jogar, mas na semana passada estava todo mundo feliz com a atitude do Grêmio naquele dia. Então, sim. Eu não vou entrar nessa. A única coisa que eu posso concordar, em parte, é assim, ó. O Flamengo tinha uma outra prioridade, que era o jogo com o Barcelona de Guayaquil, tanto que poupou os jogadores contra o Grêmio, alguns. Mas aquele time do Flamengo que entrou em campo lá e que o Grêmio ganhou é muito melhor que esse Atlético do Paraná que jogou aqui hoje. Então eu não aceito. O Grêmio fez uma partida lá muito boa. É. Muito boa. Eu não vou invalidar a vitória do Grêmio lá pelo resultado do Grêmio hoje. Claro que não. Aquela vitória do Grêmio foi muito boa. O Grêmio fez um grande jogo. A situação foi boa. Hoje foi horroroso. Hoje foi terrível. Hoje foi horroroso. E aí a gente tem que considerar, né? Foi horroroso, mas, pô, aí o Grêmio jogou contra um time, né, que já é muito inferior ao Flamengo e que ainda entrou em campo com 6 reservas. E aí o Grêmio não consegue, como tu bem dissesse, criar nada, jogar nada, não ameaçou. O Grêmio contra o Atlético, né, não fez mal pra ninguém. Não teve uma jogada feita assim, bem elaborada, uma coisa que a gente pudesse dizer, pô, que baita jogada, que baita defesa. O Santos, goleiro do Atlético, foi fazer uma defesa no finalzinho, no chute do Ferreirinha. Já nos descontos, isso, praticamente. A única defesa que o Santos fez no jogo inteiro. Então, Marcos Couto, é complicado. Se o Grêmio não entrar ligado e com jogadores com características ofensivas, né? Se o Grêmio não tiver um time equilibrado, o que é um time equilibrado? Não pode ter só time de índio, só ataque. Bota só o cara que ataca. Não, mas também não pode ser esse ferrolho que o Grêmio tem sido. Ainda mais para jogar em casa com o Sport Recife. O Grêmio tem que ter equilíbrio. Eu jogaria com 2 volantes, né? Com o Douglas Costa desde o início. Quem sabe, por que não, com o Campaz desde o início? Para dar um pouco mais de ofensividade ao Grêmio, né? Olha, senão vai ficar muito complicado de fazer gol. Se não fizer gol, não vai sair do buraco. Sobra, nessa especulação que é feita, nessa especulação não é o termo correto, mas dentro de uma proposta de ser extremamente ofensivo contra o Sport, qual é o volante que sobra ou sobra mais de um volante na escalação? Olha, eu escalaria 2. E vou te dizer, pelo jogo que nós vamos ter aí, que é o Sport Recife, que não vai vir aqui atacar o Grêmio. Não vai vir, todo mundo sabe. O Sport vai vir aí por um pontinho e especular uma bola para tentar o crime. Eu jogaria com o Thiago Santos, o Vidiaçante e um meia. Ah, é o Douglas? É o Campaz? Um meia. Um meia. Tem que ter um meia. E três atacantes. O Ferreira, o Borja e mais um, que deve ser o Douglas Costa. Tá? Eu jogaria assim. Aí depois... Ah, sai o Alisson. Sai o Alisson. O Grêmio não precisa do Alisson nesse jogo. Tá? Pô, para aí um pouquinho. Vamos jogar com opções ofensivas. O Grêmio precisa chegar na frente. Solta o Wanderson. Solta o Rafinha. Tu tem dois volantes lá atrás. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão que tu traz. E é importante a gente avaliar. Porque os melhores momentos e os principais pontos do Grêmio na era Filipão é o time jogando com três volantes. E eu acho que essa é a... Não, mas eu coloco uma ponderação e uma reflexão e acho que o Grêmio pode sim criar a discussão a partir de agora. Acho que sim. Uma questão pro Dávila, se tudo é um jogo rápido em Curitiba, porque o Grêmio retorna ainda hoje, tu já foste chamado para a sala, tu já está posicionado, algo indicativo da assessoria de quando começa? Eu recebi aqui, tá, agora, Marcão, atrasou o processo porque a sala que seria utilizada pelo Grêmio para fazer a entrevista coletiva foi alterada, eles precisaram mudar por razões de infraestrutura ali do local, então isso acabou atrasando, mas ainda assim, né, é um atraso considerável, aí nós já estamos... Há um bom tempo esperando e nada, mas o Grêmio colocou isso. O Serginho Boas está conosco ainda posicionado. Oi. Lá na Arena da Baixada em Curitiba. Serginho, o que, que tu está conseguindo acompanhar do rescaldo pós-jogo, Serginho? Olha, Marcão, é que a gente, eu sou na verdade um eterno repórter, nós estamos muito bem representados pelo Matheus Dávila. E é que tá, eu dei uma caminhada por aqui para ver alguma movimentação, sentir algo, claro que a gente... Não pode se aproximar de forma alguma lá. Nós estamos no sexto andar, como tu bem sabes. Claro. Só que... Valeu, Sidney Campos. Sidney, te assustou o Grêmio? Fiquei assustado. Eu acho que o Grêmio não levou a sério o jogo de hoje aqui, depois da vitória contra o Flamengo, que aliás assisti, foi magnífica. Achou que ganharia do Atlético ao natural aqui. O Atlético jogando aqui passou por uma fase ruim. Mas as últimas quatro partidas o Atlético desclassificou. O Santos na Vila Belmiro ganhou do Peñarol, no campo do Peñarol, ganhou do Juventude aqui e hoje ganhou do Grêmio. E na quinta-feira joga a vida contra o Peñarol com a vantagem de poder perder até por 1-0. O Atlético está em transição, agora focado na Copa Sul-Americana, que é o caminho mais curto para a Copa Libertadores da América. Se é o Atlético, vai ficar na primeira página da classificação, entre os 10 primeiros, com a possibilidade de ir para a Copa Libertadores do ano que vem, com a possível vitória ou contra a equipe do Libertar ou contra o Bragantino. Mas me assustou o Grêmio, viu? O Grêmio precisa melhorar muito. O campeonato do Grêmio, infelizmente, é não cair. Muito obrigado, companheiro de muitos e muitos anos, radialista nato, Sidney Campos, aqui do Paraná. Não, tá todo mundo estranhando a demora, porque o Grêmio tem o voo marcado, como já relatou o Dávila. Mas está demorando muito o atendimento à imprensa, porque o que ficou combinado é que o Grêmio atende a imprensa e se manda para o aeroporto. O que eu espero é o seguinte, Cidade, Sinote, Marcão, que o Grêmio não tenha uma semana tensa, porque aí ele vai estragar uma possibilidade de reação dentro da arena. Ô Marcão. Oi, pois não. Agora, o Grêmio só confirma, tá, o pessoal da assessoria de imprensa, o Igor Póvoa, assessor de imprensa do Grêmio, envia no grupo que nós temos para falarmos sobre o jogo o seguinte: precisamos trocar de sala, pois onde seria realizada a coletiva do treinador, o Atlético não permitiu fazer a entrevista, no caso. Somente falará o técnico Felipão em virtude do tempo. Então teremos só a palavra do treinador e depois o Grêmio já volta para Porto Alegre. Muito bem, muito bem. Então, bom, algo, né, Boas, Note, César, Paulinho e ouvintes, fica bem claro. Não há, claro que deve ter acontecido cobranças no vestiário, mas não há nada de mais grave. O que existe é que o Atlético Paranaense, o simpático como sempre, não é? Com aquela simpatia que lhe é peculiar. O sempre agradável. Sempre agradável e solícito acaba fazendo com que o Grêmio não possa utilizar determinada sala e o Grêmio tenta se adequar, né? Poder atender. A cobrança, quando ela ocorre, ela ocorre de uma forma mais forte, é no dia seguinte, né? A hora depois do jogo, assim, o jogador com a cabeça quente, que ninguém, nenhum jogador do Grêmio gostou também de ter tomado 4 do Atlético, né? Evidente. Essa cobrança, ela exige, ela existe, mas ela vai ser uma cobrança mais forte, mais intensa, na reapresentação do Grêmio, quando o Grêmio começar a semana Esporte Clube do Recife. Bom, Paulinho, nós estamos acompanhando, tem bola rolando. Esse jogo Atlético, do Atlético Goianiense e do Cuiabá, interessa ao Grêmio? Não, não interessa, porque o Cuiabá e o Atlético Goianiense estão mais acima nesse momento. É, claro, algumas rodadas para frente poderá, uhum, o jogo poderá interessar. Neste momento, não, né? Porque o Cuiabá com empate está chegando a 29, o Dragão com empate chega a 27, o Grêmio tem 22 nesse momento. Os jogos que interessavam ao Grêmio aconteceram já na rodada. O América, que empatou hoje em BH com o Flamengo em 1-1. O Santos, que perdeu para o Juventude por 3-0. E o Bahia, que perdeu para o Inter no Beira-Rio por 2-0. Agora, isso dói, né, Cezinha? Que campeonato mais louco. O Atlético Goianiense, o Cuiabá, o seu Fortaleza, né? Esses aí estão acima do Grêmio. Fortaleza os é terceiro. Sim, colocado isso hoje. Quer dizer, esses aí estão um pouquinho acima. O Fortaleza é o terceiro. É evidente que a gente precisa, e é sempre importante avaliar, diferente, assim, tem times, o Cuiabá tá fazendo um bom trabalho e tal, mas o Fortaleza faz um excepcional trabalho. O Fortaleza é a representação de um clube que se organizou e que tá fazendo um trabalho de excelência. Não é à toa que ele tá onde tá no campeonato, mostrando qualidade, né? Um time que, olha, evoluiu muito e a gente precisa aprender. Eu acho que existe sim uma arrogância natural da dupla Grenal, principalmente pelo tamanho do investimento, que muitas vezes pensa, ah, não, a gente vai lá e é melhor do que esses times. E o que a gente vê na prática não é isso, né? O que a gente vê na prática são times que se organizaram, que estão trabalhando bem. Se nós estamos com o monitor ligado aqui vendo Atlético Goianiense e Cuiabá, os dois são melhores que o Grêmio. Não, e outra coisa, e a gente olha para a Série B, a Série B virou um calvário onde as camisas pesadas que envergam varal por si só não dão resposta. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro, por exemplo. Perdeu hoje em casa de virada para o CSA por 2-1, primeira derrota do Luxemburgo. Ali a gente sabe que tem outro problema, né? Ali é outro problema, né? Ali tem a questão do dinheiro e tal, que me parece não ser o caso de Grêmio Internacional. O que acontece com, e agora especialmente com o Grêmio, que é o foco principal agora, não é fora do campo. O problema do Grêmio é do campo de treinamento para dentro do campo, né? É um time que gasta uma fortuna e tem um grupo insuficiente porque trabalhou, o departamento de futebol do Grêmio trabalhou muito mal, né? O Grêmio fez um trabalho risível, né? Essa que é a verdade. E hoje está pagando um preço muito sério exatamente por isso. Ô César, qual é o tamanho e se note da conta daquela vagância de direção de futebol no período em que o Grêmio ficou entregue com todo o molho de chaves no bolso do Renato do vestiário? Ah, eu acho que tem um comprometimento muito grande, já falei isso aí, e até me sinto bem à vontade a falar, porque eu falava quando a coisa estava andando bem. Tu não pode deixar tudo na mão de um treinador, tá? Porque o treinador, ele é mantido ou não em função dos resultados. O Renato, pela figura dele e a representatividade que ele tem no Grêmio, ele durou muito até, né? Embora no início ele tinha bons resultados, depois deixou de ter. E pela personalidade do Renato e também porque foi cômodo para a direção do Grêmio, eles foram largando tudo na mão e o Renato foi fazendo tudo como bem queria. Aliás, eu fiz essa pergunta numa entrevista no apito final, que o Dr. Romildo Bolzan esteve, e ele concordou. Ele disse que é verdade, que o Renato tinha ele não disse todo, mas ele disse, o Renato tinha um grande poder dentro do Grêmio. Então, o que aconteceu? Respondendo aí o que tu perguntou. Quando o Renato saiu, não havia comando no vestiário do Grêmio. O departamento de futebol do Grêmio não existia. Não tinha. Tanto que foram buscar depois o Dr. Marcos Herrmann e o Serri. O Grêmio estava sem departamento de futebol, tá? Porque deixaram tudo na mão do Renato, tá? Era cômodo, durante um tempo ganhou, depois se manteve ganhando grenais. Opa, Dávila! Marcão, vai começar aqui a entrevista do técnico Felipão. Nós já estamos com a imagem do treinador aqui na tela. Agora é só uma questão de delay para ajustarmos, mas a manifestação do treinador gremista vai começar. Vamos então à palavra do técnico Felipão lá em Curitiba. Felipão, muito boa noite. Sei que está muito recente ainda o resultado, a derrota por 4-2, mas o senhor já conseguiu fazer um diagnóstico do que foi feito ou não feito pelo Grêmio, para o Grêmio ter tido essa atuação abaixo da expectativa e ter perdido por 4-2 para o Atlético Paranaense? Muito obrigado. Olha, o que foi feito, algumas coisas de qualidade para que a gente fizesse os gols. O que não foi feito foi uma atuação muito ruim no primeiro tempo, com uma perda de bola de uma média de quase 50% no nosso setor defensivo, no nosso setor de meio. Nós concedemos ao Atlético aquilo que o Atlético queria, que era jogar em cima da gente. Nós não aprofundamos essa bola em quase nenhum momento, nós não jogamos essa bola nas costas do adversário. Queríamos sair jogando em determinados momentos com a bola muito tranquila pelo chão, onde o Atlético nos pressionava, e tivemos erros que em outros jogos nós não cometemos. Cometemos hoje, pagamos caro. E essa avaliação que você faz, Felipão, essa avaliação que é feita agora, no final do jogo, pode fazer com que algumas escolhas suas possam mudar de acordo com que os próximos jogos venham a acontecer, para mudar características em próximos jogos, em cima dessa avaliação que você fez do que faltou, principalmente nesse primeiro tempo do jogo de hoje? Não, se eu tenho que mudar a todo momento que vai bem ou vai mal, é porque eu não tenho uma sequência. Eu estou procurando dentro do meu time uma sequência normal de partidas em que eu possa estabelecer um critério tranquilo, que aquela equipe deve jogar assim em todos os momentos. Então eu posso, jogando em casa, modificar no máximo um jogador. Eu tenho que trabalhar durante a semana, colocar aos nossos jogadores como joga a equipe adversária, para que a gente tenha a postura de fazer esse adversário ter dificuldades. Jogamos bem contra o Ceará, jogamos bem contra o Flamengo, hoje não fizemos um primeiro tempo que não foi o primeiro tempo do Grêmio. A gente tem que ir analisando e colocando as coisas no seu devido lugar para ver se encontra uma sequência. E aí não pode mudar toda hora um, dois, três, quatro, porque se tu tem um resultado positivo, está tudo certo, se tu tem um resultado negativo, está tudo errado. Não, algumas coisas devem ser corrigidas e provavelmente serão nessa semana. Felipão, se viu um Grêmio muito aguerrido, muito vibrante contra o Flamengo na última rodada, o que não refletiu hoje dentro de campo. O senhor também percebeu uma mudança anímica? Isso de alguma forma foi observado pela comissão técnica e preocupa o senhor para que se mantenha uma constância? Afinal de contas, o Grêmio ainda briga nessa parte de baixo, não tem nada resolvido. Uhum. Não tem nada resolvido, não. Nós estamos na parte de baixo e, como eu disse a vocês, não é fácil sair dessa parte de baixo. Nós vamos ter alguns jogos. Não esqueçamos que nós tínhamos 2 pontos em 24. Portanto, não vai ser fácil. Mas também nós temos condições de sair. Vamos sair, provavelmente com as atuações que estamos tendo, uma ou outra com alguma dificuldade, mas corrigindo esses detalhes ou tentando corrigir à medida que vamos jogando, nós vamos conseguir os pontos necessários para sair lá de baixo onde nós estamos. Mas algumas coisas, é claro que eu preciso mostrar através dos documentos que eu recebo da minha assessoria aqui no estádio, finalizações, chances de gol, posse de bola, uma série de coisas assim que eu tenho que analisar totalmente para depois passar ao meu grupo e mostrar o que é que nós fizemos corretamente e o quanto não fizemos correto, para que no próximo jogo a gente melhore. E a gente tem tido atuações que podem nos dar uma maior segurança. Agora, animicamente, Eu também achei que nós hoje estivemos um pouco abaixo. Tudo bem, Filipão, boa noite. Claramente dá para ver que o torcedor do Grêmio ele está incomodado que o time não ataca tanto, uma postura defensiva. E esse mesmo torcedor ele entendeu essa postura no jogo contra o Flamengo, um adversário de muita qualidade. Mas em alguns jogos que o Grêmio tem uma qualidade igual ou até superior ao adversário, o Grêmio não deveria ser mais ofensivo? Sim, o Grêmio foi ofensivo. Fez 2 pontos em 24. Foi maravilhoso. O que nós temos que ser é equilibrados, querido. Tá? E se formos equilibrados até o fim, saímos. Se nós não formos equilibrados e ficarmos pensando que temos que fazer porque os torcedores querem vencer de 5-0, não, nós temos que somar os pontos necessários, nós temos que ter atuações corretas no decorrer do campeonato que temos pela frente. Não é o Flamengo o nosso adversário, e não é só o Flamengo uma equipe qualificada. Todas as equipes que estão no Campeonato Brasileiro têm alguma qualificação maior, um pouquinho menor, mas que neste momento nós nos igualamos com algumas porque saímos muito mal. Se nós fôssemos pegar os pontos do 9º jogo em diante, a gente estaria bem, mas infelizmente nós temos 8 jogos com algumas dificuldades que foram vividas, Covid, uma série de coisas, e temos que conviver com isso. E a torcida do Grêmio tem que conviver com essa parte também. E a gente vai tentando fazer o melhor junto com esse grupo para poder respirar um pouco melhor daqui 7, 8 jogos. E eu não engano a torcida. Eu sempre disse que é assim. No momento, nós temos essa dificuldade porque nós viemos de uma dificuldade muito grande no início. Não porque é agora. Agora nós estaríamos equilibrados com 55% de aproveitamento. Mas não adianta. Nós podemos ter esses pontos agora, mas infelizmente pegamos uma situação difícil no início. Agora vamos ter que superar e vamos pensando nisso, trabalhar cada dia melhor. Felipão, boa noite. Eu queria te perguntar um pouquinho mais do Campas. Tu já falou que ele está em adaptação e tudo mais. Há uma projeção para ele ganhar uma minutagem maior, já que ele não tem ganhado nos últimos jogos? Como é que está esse processo de adaptação dele? Muito obrigado. Depende como a gente vai jogar, depende como a gente se posiciona no contra o adversário seguinte. Se nós tivermos uma situação em que nós precisarmos jogar com ofensividade total, mesmo correndo totais riscos, como fizemos nos últimos 15 minutos aqui, marcando individual, zagueiro e atacante, porque estávamos perdendo o jogo, pode ser que a gente faça isso, mas senão nós vamos tentar ser equilibrados. E equilíbrio quer dizer colocar as pessoas que nós achamos corretamente para aquele jogo sem ter o nome A ou B, e sim jogadores que poderão dar ao Grêmio aquele estilo que nós queremos e com aquilo a gente conseguir vencer o jogo, somar os 3 pontos. Então o Campaz é um jogador, assim como outros da equipe, tem possibilidade de entrar no time no decorrer no início do jogo ou no decorrer do jogo, e ele está trabalhando para isso, não tem nada diferente dos outros. Uhum. Boa noite, Felipe. Felipe, o Grêmio achou o seu modo de jogar com os 3 volantes, mas no momento que o Grêmio precisa sair desses 3 volantes, o time fica desequilibrado e acabou levando gols hoje, levou contra o Flamengo aquela outra vez. Não, o Grêmio levou gols com os 3 volantes. Sim, mas não quando o Grêmio precisou sair disso, o Grêmio não conseguiu. Hoje o Grêmio toma 2 gols, um pela entrada e o outro pelo lado. O Grêmio sofreu muito pelos lados hoje. Os volantes não conseguiam cobrir, o Atlético Paranaense cruzou mais de 20 bolas na área do Grêmio. Hoje os lados do Grêmio não conseguiram corresponder. Eu quero saber o que aconteceu hoje e se essa questão dos 3 volantes, no momento de tu ter que sair dos 3 volantes... A entrada do Darlan, que entrou hoje, mas talvez teria entrado antes, no lugar de um volante, que o Darlan tem esse passe de bola, não conseguiria mais manter esses 3 volantes com uma qualidade de passe maior? Contra o Flamengo, nós jogamos com 3 volantes. E foi muito bem. Então, em determinados momentos nós vamos ter um dia que não vai dar certo. Foi o dia de hoje. Não é a mesma justificativa que foi dada há muito tempo por vocês, por outro técnico que aqui estava. Não, mas tem um dia que não deu certo. Os três volantes. E quando nós colocamos dois volantes, um outro meia, a gente conseguiu fazer dois gols, mas tomou mais dois. Então, ou nós equilibramos, ou nós vamos cair naquilo que algumas pessoas estão imaginando. Ah, o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. Tem... Não. Vamos equilibrando, vamos vendo o que dá para fazer. Não vamos pensar de acordo com o que pensam A e B, e sim o que nós pensamos e o que o grupo nos dá, para ver se a gente consegue melhorar. Não vou ouvir ou pensar em alguma coisa diferente vindo de A, de B ou de C, porque não adianta. Eu vejo a semana toda e na semana toda acho que tem que escalar aquele time. E jogamos com o Flamengo fora, ganhamos. Jogamos com o Atlético fora, perdemos. Agora vamos jogar duas em casa. E nas duas em casa temos que fazer os pontos necessários para a gente respirar um pouco melhor. E é isso que nós vamos colocar no jogo com o Sport já no domingo. Sei, deu? Entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, encerrada lá em Curitiba. Aliás, Dávila, até para te liberar, informações complementares, o retorno, o retorno se dá imediato, mas a reapresentação do Grêmio, alguma coisa de como será a preparação na semana? Reapresentação marcada para terça-feira, pelo menos essa é a informação inicial, tá, Marcão? O Grêmio ainda não confirmou, mas em princípio os trabalhos serão retomados na terça, o próximo jogo é só domingo, e a única expectativa de retomada que se tem no time está ligada a Kahneman, que depende muito da sua situação física, né? Então o Grêmio vai ter aí mais uma semana cheia de trabalhos, focando no jogo contra o Sport para tentar sair da zona do rebaixamento. Tá certo. Sinotti, uma frase, César Cidade de Dias, para encerrarmos. Ele tá certo, né? Ele tá certo. Ele tem que fazer o que ele disse que tem que ser feito. Sinotti, oi. Segura só, por favor, te peço gentileza. O Boss tá me chamando lá de Curitiba. Não, é só para me despedir também, para liberá-los. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Serginho. Valeu. A frase do Luiz Felipe é a minha. Só que ele tem que fazer o que ele disse e ele não está fazendo. Ele tem que fazer um time equilibrado. Ele disse que não vai fazer um time ofensivo demais. Ele está fazendo defensivo demais. Ele está certo. Ele só tem que fazer o que ele disse e ele não fez. Ele tem que dar equilíbrio ao time do Grêmio e não colocar o time só para trás como ele colocou hoje. O resto ele está certo. Animicamente o Grêmio foi mal, cometeu erros defensivos, erros coletivos, não jogou o suficiente para incomodar o Atlético, tudo ele está certo. E a solução ele mesmo deu. Ele tem que equilibrar o time, coisa que ele não está fazendo. Tá certo. Obrigado, Sinotti. Abraço. Valeu. Bom, Cezinha. A minha frase é a seguinte. O fantasma voltou. Que Grêmio nós vamos ver? Filipão não soube me dizer qual o Grêmio que vai jogar contra o Sport. E é isso que nós vamos ter que esperar. Que o Grêmio se recupere, que o Grêmio retome a confiança. Serão dias de muito trabalho. Marcão, eu vou fazer só um pedido. Vou abrir, agora a gente termina a transmissão, mas eu vou abrir a live no meu canal aí. Tá. Quem quiser, os gremistas que quiserem participar, eu vou abrir dentro de alguns minutos a live no meu canal aqui. Valeu, Cezinha. Marcão, um abraço. Pois não. Só para fechar a conta, confirmando que o Grêmio é 18º colocado, tem no momento 22 pontos na tabela. Na próxima rodada, para sair da zona de rebaixamento, tem que primeiro, claro, vencer o Sport por qualquer placar na arena e torcer por dois resultados paralelos. Vai ter que secar Bahia joga em casa com o Ceará, vai secar o América, que pega o Cuiabá na Arena Pantanal, vai secar o Santos, que recebe na Vila o Fluminense. Dois desses três não podem vencer para o Grêmio, vencendo o Sport na próxima rodada, fechar a rodada fora do Z4. Valeu, Paulinho. Tá chegando ele, Milton Cardoso e o repórter Bandeirantes. Olha, eu recomendo o repórter Bandeirantes para você começar a segunda-feira bem informado. Bom final de noite. Fique com ele, Milton Cardoso, repórter Bandeirantes. A ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas.